Em nome de BV Financeira, crédito com desconto em folha, ligue 3337888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Em nome de Extra, construindo com valor e Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia, você merece o Extra é Gol! Boa tarde! Oh, olha aqui, ó! Olha aqui, ó! Que é isso, vovó? É uma galinha sem freio, ó. Ah, não, vovó, não fala assim. É, galinha sem freio. Cadê os dois trouxas que não vieram? Meu Deus, trouxa, amigo, quanto o Corinthians perde? Você tá... Meu, ainda bem que o Mengão ganhou, amigo. Você ainda meu, bem, se né? não é o Mengão, você tá mais pro Flamengo, meu. Eu? Tá Flamengo, meu. É, do lado de casa, né, quanto convém? Eu vou no Pacaembu, amigo. Matou saudade do Mengão ontem. Meu, com certeza, amigo. Eu queria fazer um biluzinho na cara dos dois, mas não vieram, Burguês. É, não vieram. Foi apostado. Olha, diz que o... O seu Benjamin Bach apostou aqui com... Ele mostrou pro Sombra aqui. Bilu. Falou, eu entro na pop, porque o mano falou apostar da zica, mas ele entrou apostando. Eu tô há 3 anos aqui no estádio, nunca tinha visto o mano faltar. No clássico do Palmeiras e Corinthians aí, não, Zé? Nunca tinha havido. Porque o Palmeiras ganhou, os caras não vieram, Zé? Fala aqui, Zé, vem cá. Ô, José, senta Zé aqui, José. Vamos tirar sarro do Zé, então. Não, Zé não torce pra ninguém. Senta aqui, José, senta. Ô, Zé, os corintianos não vieram, perderam pro Palmeiras, ficaram com medo, com vergonha. Arregaram pra mim, né? Tudo bundão. Porque apostou que eu ia fazer bilu-bilu, quem perdesse ia fazer bilu-bilu, e os caras não vieram. Os teteia não vieram. Não vieram os teteia. Você gosta dessa música, Zé, do bilu-bilu-bilu teteia? Tá desanimado, hein? E o velho não veio por quê? O velho foi cuidar da mamãe dele. Da mamãe dele. É, a mamãe dele, não, a mamãe dele vai se recuperando, né? Ah, então tá bom. Não, mas tudo tranquilo. Tá tudo ótimo. Agora vamos falar da Vamos falar da Nama. Mas eu várias Namas. Começa com o Santos aí primeiro. Zedão. Ah, o Zé tá parecendo Otávio Mesquita ali na câmera. Não vai dar. O Zé é o nosso Antônio Fagundes, velho. Tô mais pra George Clooney. Você é um gato. Eu pegava, Zé. Fala aí, fala do Santos aí, ô. Quase azedou aí no final. Quase, hein? Aos 40. Cabeça rala, vai. Viu aí, no finalzinho, aí o Vitor Bueno fez um golaço. Vários apagões também, dois jogos no mesmo dia, não aguenta. Não aguentou, Paulo, não aguentou. Pacaembu não aguentou. Não aguentou, dois jogos no mesmo dia, não aguentou. Evidente. Abriu 4 pontos aí do Corinthians. Evidente. Oh. É, abriu 4 pontos. E olha, aí. Quarta isso, colocação, né? Fica com o peixe. Ó, primeiro que o segundo gol do Santa Cruz. Porque é o seguinte, viu, o Bota. O Santos, ali já era o quê? 9:30 da noite? O pessoal querendo ir embora, aí o Dorival falou, deixa eu tomar um gol, pra ninguém ir embora antes do jogo acabar. Não falou isso. Gente, claro que foi, tanto que 20 segundos depois, quem que fez o gol? O pessoal tava desanimado, domingo à noite. Vou tomar um gol. Deixa fazer aí, ô. Aliás, tanto que a bola passa no meio da zaga, ninguém tira. Deixa fazer. Estamos chegando aí, pô. O Dorival pediu já pra diretoria o Keno e o Grafite pro ano que vem. Pediu aí, o Dorival indicações, pediu, né? Indicações pra ele pro ano que vem. Olha, parabéns pra torcida do Santos, levou 29 mil pessoas ao Pacaembu. Também tinha que levar, né? Pô, mas foi bem. Se dá mais que do Flamengo é passar bem. Eu sei, mas foi bem. Qual que é o spam? Não. É otário agora? Geralmente lá em Santos dá 5 mil, 6 mil. Não, o último clássico deu 8 mil. O senhor tá equivocado. Quanto é que foi? Não, não tô equivocado, não. É porque ganhar no Corinthians lá, o pessoal já sabe que vai ganhar. Nem vai. Todo mundo fazendo bilu-bilu no Corinthians, não dá. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. O Santos foi muito bem, mas... Ah, depois sofreu, hein, quase. O Santos é o líder moral do campeonato. Por quê? Que é líder moral? Pera aí. Uau, é o líder moral. Você não deixou eu concluir. Mas é um fanfarrão. Peraí, a gente pega os porquinhos em casa. 3 pontos. É a história disso. 3 pontos, o seu colete da velha. Verdade, isso. Siga o líder, ô trouxa. Os porquinhos vão pegar o galo fora. Vai perder 3, a gente vai empatar. Siga o líder. Siga o líder. Em casa? É com os porquinhos? Primeiro faz a parte de você que tá mal feita. Por que tá mal feita? Último minuto do Santa Cruz de 3-2, senhor. Último minuto não. Mas ganhou. Último minuto não, porque o gol foi aos 43 e acabou aos 49. Então não foi no último minuto, não. Você era moleque, né? Moleque. Tá felizinho. Hoje você não fala nada. Hoje você fica quietinho aí. Eita. Fica piano aí. Olha, parabéns pro Vitor Bueno. Já merecia. Pô, Vitor. Já merecia estar na seleção. Vitor Bueno, você tá maluco? Você tá na seleção. Convocando esses caras aí, Firmino. Joga demais, evidente. Ah, louco, foi sem tá querer. É o senhor Lucas Lima, viu? E o Lucas Lima? Tá sacanagem. Fica perdendo tempo em rede social com esses times de Série B aí, xingando o torcedor. Esses times aí, como assim? Qual time? Qual time, pô? Eu não vou falar o nome porque eu não gosto. É. Esse time verde aí, ele fica xingando o pessoal, ao invés de jogar bola. É ou não é, Zé? O que você acha do Vitor Bueno, Zé? O Zé acha do Vitor Bueno. É muito bueno, Zé. Fala aí. É, fala aí. Bueno pra caramba. É, se fosse uma Ueno, seria melhor. É. Ah, é pro inferno. Olha, Domênico, que torcida bonita do Santos, hein? Eita. Torcida bonita. Torcida bonita o quê? É menos torcida que o Flamengo colocou lá, ó. À noite, joga à noite frio, resfriar é perigoso. Vendo, lá. Apagão em São Paulo. Ô, teve apagão no bairro de vocês? Que apagão, cara. Não, eu tô falando, teve apagão? Ah, teve apagão. Ó, apagão em, no, na Saúde, Vila Mariana, Paraíso, Moema. Teve um apagão ontem em São Paulo. Vários bairros. Ó, manda um Twitter pra prefeitura, não enche o saco. Ah, não tô sabendo nada. Isso, você é um grosso. Tá o hino do Santos, aí você quer falar de apagão. É, que acontece com o Santos. É de vez em quando. Apagão, teve apagão lá, lá no, na Turiaçu. É. No meio de semana lá. No meio de semana deu um apagão ali. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa no campeonato? Mudou alguma história? Ah, tá bom, então vai lá você o seu argumento. Acima aí, de vocês, chega aí, de trouxa. Falar do Santos, vai. Tá falando demais. Não tem que falar de Santos aqui. Para, vai. Chega. Tá, fica quietinho. Vamos, fica piano. Manda lá, primeiro. O placar do Estádio 97 informa. Lá na Arena da Baixada, lá, ó. Passou um furacão, aí o Denis escorregou. Resultado: Atlético Paranaense 1, São Paulo 0. Tricolor, quando vai lá, é só mesmo saber de quanto vai perder, porque lá é pau. Olha, seu Bento, lá não tem jeito. Lá não tem jeito, tem lugares que não dá. Ó, e quando tava conseguindo segurar... É, o São Paulo não jogou mal, velho. Mal, São Paulo não jogou, era jogo pra empate ontem. É, mas aí o Denis, na hora do cruzamento, tava na mão dele, a bola ia na mão dele. Escorregou. Sapateou duas vezes. Aquele gramado ali lá. Mas posso falar? Parabéns, o Denis ontem fez uma partidaça, velho. Fez três defesas. Fez. Olha, ele fez... Essa defesa é fantástica, essa defesa. Muito essa boa. Essa foi realmente linda de vôlei, né? Ó, lembrou o Ceni. Ah, meio lembrou o mito. Quê? Meu, lembrou o mito. Eita. Mas, ó, posso falar? Momento. Ué, mas nessa lembrou, velho. Mas não lembra nunca, Motinha. Mas posso falar? Jamais não, mas posso falar isso. Ele Motinha foi o menos culpado ontem da derrota. Só terminar aqui a manchete. Pode falar. É, problemas aí, né? O Maicon para por um mês. Estiramento. Vai parar por um mês aí. Um mês aí. O Maicon vai fazer falta, né? O Maicon é o melhor zagueiro do São Paulo. É. Vai entrar o Lianco, né? Ai. É. Lianco! Lianco! Que isso, Lianco? Para. Olha, agora vamos falar do jogo. O jogo de São Paulo ontem foi um jogo amarrado, um jogo difícil, mas não era pro São Paulo perder ontem, era um jogo de empate, na verdade. O São Paulo deu azar, eu acho que o Ricardo Gomes errou em tirar o Wesley. O Wesley não tava bem, realmente. Wesley. Mas colocou o Michel Bastos, que também diz a que veio, o que fez. O São Paulo sofre uma dependência ali do Cueva. Dependência. Química? E não é química, não. É de futebol mesmo. Não, respeito com as pessoas. No caso, não. E o São Paulo... Alô, Alexandre Borges, tamo junto. O meio de campo de São Paulo é sofrência puro, né? Então, é difícil pro São Paulo. É muito difícil pro São Paulo. Faz umas partidas... Ontem, o São Paulo não era pra perder, porque o Atlético não tava tão diferente assim, sabe? Jogando muito, papapá. Mas o São Paulo, ele não tem meio de campo, velho. Se o Cueva não joga bem, sabe? Se os volantes não apoiam... Meu, Thiago Mendes faz desde 2015 não joga, não entendo o que aconteceu com ele. Então foi muito difícil o São Paulo conseguir evoluir o jogo. O Chaves não conseguia aparecer umas duas, três vezes. Então é muito difícil. O São Paulo tem que pensar o ano que vem em trazer aí volante, trazer meia, sabe? Porque vai ser muito difícil o São Paulo continuar o campeonato assim. Vai ter que dar duro, os caras têm que contar. O Michel Bastos, meu, eu não entendo, sinceramente. O cara ficou fora de três jogos aí e voltou, não disse a que voltou. né? O Wesley voltou a ser Wesley ontem. Mas o Denis até assumiu, bateu no peito, falou, não, a culpa foi minha e tal, do gol. A bola desviou no Michael, ele escorregou. Não achei que foi culpa totalmente do Denis, né? Era uma bola que dava pra defender, mas, tipo, acontece o acidente. Mas é, o jogo ia se definir nisso, num erro individual, assim, bobo, como aconteceu. E o São Paulo, não achei que o São Paulo foi tão mal, mas achei que o Ricardo Gomes errou em ter trocado. Né? Alô? Né? Na hora. Ô, vô! Ô, Mota! Tá, tudo bem, senhor? Viu? E aí, olha, como é que tá as eleições lá da Bocha? Ainda não, estamos fazendo pleito lá no... Pleito, pleito. E uma das promessas nossas é trazer o goleiro do Bayern. Do Bayer? O Neuer. Pra quê? Então você que votar no, na chapa do tênis... Não dá, hein? Saiba que a gente vai fazer de tudo pra trazer o Neuer, viu? Mas isso é promessa infundada, avô. Não, não. Vai trazer o Neuer. Vai trazer. Não vai trazer. Não vai trazer. É difícil, tem que confiar na chapa. A gente tem o contato lá. Não vai. Tô falando. Não vai, não vai. Mas não tem dinheiro, vô. O boleirinho... Não vai. Não dá pra trazer. Eu sou sócio lá. O cara é goleiro da Alemanha, da seleção da Alemanha. Você tá louco. Ô, Zé. O Zé não escuta o programa. Ele é sócio do São Paulo. Ele é um veinho. O veinho, ele é... Ele é sócio. Quem é São Mauro? Que é isso? Eu passei frio ontem. Tu tá com pneumonia. Você foi lá no estádio, não? Não. Não, é lá não. No você não foi Curitiba. Lá, lá a gente não ganha desde 82, velho. Assiste no bar da piscina, viu? Ah. A gente assistiu tudo no bar da piscina. Tem um barzinho lá, né? Tava ventando lá? Tava um vento. É. O Zeca, o boleiro. Quem é o Zeca? O Zeca, o boleiro. O que ele faz? É, lá do São Paulo. Sim. Ele vai de férias agora. Fazer o quê? Pra Alemanha. Ah. E vai trazer o... E vai tentar, ele já pagou o tour dentro do estádio do Bayern. Pra tentar chegar no cara. Vai tentar chegar no Neuer. É a promessa nossa pra eleição. Meu Deus. Ah, não acredita, viu? É. Meu Deus, vô. Você vai continuar com essa eleição. Só isso, Matinha. Então, agora o São Paulo pega o Juventude quinta-feira, né? Pela Copa também. Precisa ganhar lá, hein? Precisa ganhar, vai ser um jogo difícil. 2-1? É. Precisa ganhar de 1-0. Vai ser um jogo... Não, 1-0 não. Precisa ganhar de 2-0. 2... 1-0 pro São Paulo lá da Juventude. 2-1 dá pênalti. 2-1 é pênalti, mas 1-0 só. É difícil, viu, Domênico? Se o São Paulo ganhar de 1-0, o São Paulo tá fora. É, eles fizeram 2 gols vai fora. Vai passar, viu? Passa, né? Eu também acho. A não ser que seja 3-2 pro São Paulo da São Paulo. Para de zicar, vai passar. Não, tô dando as possibilidades. Não, o Domênico não tá zigando. Tô só explicando como é que funciona. Zigando. Qualquer empate é do Juve, né, da Juventude. Um jogo difícil. Já tá falando apelidinho já. Juve, tá torcendo. Juve, não, a Juve, não, Juve. Não, Juve verde. Não, não, Juve não, vamos comparar essa Juve aí. Aliás, perdeu. Com a Juve lá. Perdeu pra Inter. Fazer no o quê, clássico, né? No clássico. Acontece, acontece. Tá então certo, vamos, né? Então tá certo. Ó, antes da gente continuar com a Naba, quero dizer aos senhores o seguinte, que agora é mês de aniversário lá na Dutra Máquinas. Boa. E você, meu amigo, que tá precisando de ferramentas? Então corre que setembro é o mês de aniversário da Dutra Máquinas. E tá cheio de ofertas incríveis para comemorar junto com você, viu? Nesse mês, a Dutra Máquinas destaca aí a linha de ferramentas, a bateria da DeWalt, como furadeiras, parafusadeiras, chaves de impacto. Aliás, as ferramentas DeWalt podem ser utilizadas nas mais variadas aplicações, garantindo altíssimo rendimento no seu trabalho. As ferramentas DeWalt são feitas para durar e foram testadas nas mais extremas situações. Não é à toa não que só a DeWalt te dá 3 anos de garantia, viu? A linha completa de ferramentas DeWalt com preços imbatíveis você encontra na Dutra Máquinas. Vá a uma das 5 lojas ou compre pelo site dutramáquinas.com.br. E lembre-se, hein? Ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Estádio 97, em nome de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome de Esser, construindo com valor. Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. De KFC, o frango mais gostoso do mundo, tá lá no shopping metrô Tatuapé. Em nome também aqui de Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Em nome de Pirelli, chegou a promoção Pirelli, você no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Procure seu revendedor oficial e venha viver essa emoção com a Pirelli. Acelerou, comprou, ganhou! Em nome de Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra Gol e o Benjamin agora. Sim. Vai falar de BB financeira, né, Beijão? Fala aí, vai. Fala. Amigão, não, deixe pra depois o que você tá querendo fazer agora, hein? A BB financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter 2 vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! Estádio 97. Estádio 97 na Energia 97 é o seguinte, hein? Comece a mandar agora a sua mensagem pelo nosso WhatsApp. WhatsApp liberado para você mandar mensagens de áudio, claro, de no máximo 30 segundos. Pode mandar teu nome e sua mensagem no 943530150, tá bom? 943530150. Começa a mandar sua mensagem a partir de agora, tá liberado o nosso WhatsApp. Agora. Não. O placar do Estádio 97 informa a freguesia. Sei por quê, mas eu tô feliz hoje, hein? Tô felizão, ó. Mas eu tô rindo à toa. O final de semana foi bom, hein? Só não foi bom pra quem torce pro Corinthians. Aliás, os Borges, no Cristóvão Borges, o ator Alexandre Borges, final de semana, hein? E o Maurício Borges também. Na Arena Corinthians, vulgo Salão de Festa, Palmeira 1, Palmeira 2, Corinthians... Mano, tava lá. O segredo do Corinthians sair dessa situação é investir na base. Tem uma molecada nova aí querendo ser árbitro, Benja. Bate no peito e fala, chupa, galinha! Pelo amor de Deus! Ah, seu Bento, fala, seu Bento! Fala aí, seu Benga! Vai falar primeiro? Vai falar do Corinthians? Pá, não entendi isso. Olha, derrubamos? Eu falei que ia derrubar. Derrubou mesmo. O Borges caiu. É um absurdo. Pra você, manda em vez da mim. Bilu, bilu, bilu. Bilu, teteia. Pescava eu. Fazendo bilu, bilu, bilu, bilu. Assim, ó, acabou o quê? E não adianta nem chorar aqui, não, hein? Não vai chorar aqui, não, hoje, hein? Não. Não tem choradeira, não. Cadê a galinha? O mano mandou uma mensagem aqui. Chupa. Não ganha nada, não. Chupa. Vou falar do Corinthians pra ele. Chupa. Mano, certo, mano. Ó, é um absurdo o Cristóvão Buarque, velho. É o casão? É, mano. Ô, Moitinha. É um absurdo a contratação. Ô, Moitinha. O presidente tá errado, mano, certo? Dá mó raiva, velho. E no dia seguinte não ter o maninho é igual passar ano novo sem fogo, né? É verdade, é a mesma coisa. Não dá pra tirar sarro, né? É a mesma coisa. Mas eu quero dizer aos senhores o seguinte, eu avisei. Você avisou, Domênio. Não adianta vir com esse papinho. Eu, na sexta-feira, eu já e na sabia. Semana, eu vim avisando que eu falei, Zé, pros caras aqui a semana inteira, eu falei, eu dou falou, vamos falou. Quebrar o galho de vocês. Vocês estão com um problema, nós vamos resolver. Vai derrubar o Cristóvão. Nós vamos ganhar o jogo e o técnico cai. Eu falei, tá aqui, Oba? Tá. E falei outras coisas, hein? Não sei se tá aí na gravação, mas eu falei aqui na hora do merchan do KFC, que a gente escolhe o goleiro que vai ser o KFC, que vai tomar o frango da rodada. E hoje tem. Falei, vai ser o Cássio com gol no meio das pernas. Eu acertei. Vai. Dou mãe de nabo. Eu estou mamãe de nabo. Mãe de nabo. Ai, que gostosa. Só pra vocês acreditarem no que eu falei, ouve aí, ó. Replay do estádio. Replay. Replay do estádio. É isso aí, mano. Replay do estádio, certo? Segura a onda, porque depois é vocês. Vem, porco. Nós vamos dar uma anábana em você lá na casa de vocês. O Flamengo mata a gente em terra. Aqui, ó. E vou falar antes aqui. O Flamengo mata a gente em terra, velho. Nós vamos dar um pau no queridinho. Isso mesmo. Nós vamos, vovó, escreve aí. Oi. Vamos dar um pau nos queridinhos da Globo. Deixa eu pegar a caneta. Vamos dar um pau nos queridinhos. O Flamengo mata o Corinthians em terra. Flamengo é quarta e domingo. Sábado é esses mané aqui. Vamos ver, porcada. Esse aqui é manézão. Vamos ver, porcada. Esse aqui eu conto 3 pontos. Só as manchetes, calma. Eu conto 3 pontos. Quero ver a cara do cu. Pode gravar, vovó. Quero ver a cara do cu. Calma. Aquela cara de hard. Vai que o Parmeirinha ganha duas seguidas. E vai ganhar. Perde duas seguidas. Vai perder. Vamos ganhar do Flamengo e de vocês. É louco, filhão. Do Corinthians não ganha, não, Paquito. Eu tenho mais medo do Curitiba do que do Flamengo e de vocês. Vocês são freguês, marreco. E digo mais. E digo mais. Eu ouvi agora, eu tô é que quem cala consente. Não, mas o. Quer saber? E digo mais. Os manezão não perdem lá na casa deles esse ano, né? Falou aí? Não perdeu. O Corinthians ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro. É, RG, legal? Inclusive. Pode gravar, vai que é legal. Então é nóis. Eu não vou entrar em gritarias aqui. Eu quero ir na torcida. Depois agora vou. Boa, mano. Mas, ô, amigão, ó, é esporte fino, tá? Pra ver o Verdão esporte jogar, fino. Tem que ir de esporte fino mesmo. É o show do Palmeiras. É o único time da Série A que não perdeu em casa. Teu time já perdeu em casa, Paquito. Mas nós vamos ganhar de vocês lá, chupa, mano. Mané. Tô falando pra você. O Corinthians não perde em casa, nós vamos ganhar de vocês lá sábado. Corinthians e Palmeiras, Santos e Santa Cruz, tá, o Corinthians volta pro G4, velho. Você é louco, mano. Aqui é o seguinte, RG. Ó, nós arrancamos a cabeça e temperamos. RG, o que vocês vão fazer agora? Fica tranquilo que é com nós. Você faz a sua parte que nós faz a nossa. Nós já fizemos. Não, agora de novo. Acertei de novo. Vai ser de novo, RG? Porque é o seguinte, o nosso jogo é antes. É verdade. Então, sábado. Você pode ficar tranquilo. Acertei de novo. Fica tranquilo. Vai ser macarrão. Vai que é legal, Domenico. É isso. Nós vamos ajudar o nosso co-irmão. Eles querem que o ajudar o quê, porcada? Vocês querem atropelo. Que o cara caia aí, o eu não stop. Quero, não. Querem? Eu não. A maioria quer. Eu não quero. Nós não quer. Não, vocês estão fazendo campanha na internet nós pro Rony. Viu como eu falei? A maioria. Mas, Domenico. A maioria quer, então nós vamos ajudar. E ó. Grava aí, produção. Ei. O Gustavo desencanta e marca o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. Eu vi. Né? Gol de cabeça. Um chupa, mano. Gustavo. Quem é Gustavo? Você tá louco? É o novo Ibra, filhão. Para. Respeita o Gustavo, filhão. Gustagol, o cara tá deitando, hein, filhão? Vem. Você vai lembrar de mim domingo que você vai falar, mano, tinha razão. O cara meteu caixa. Escuta aqui, velho. Ó. Sabe quem vai fazer gol de cabeça? O Mina. Quem é Mina? O Mina vai fazer o gol de cabeça lá. Você vai ver, no escanteio lá. Você vai ver. Você vai lembrar de mim. Vocês não vão passar do meio campo, velho. Como vocês não arrumam escanteio? Acertei de novo. Véio, na arena, velho. Ó, é mais difícil você... Ó, na boa, é mais difícil fazer um gol no Corinthians na arena. Eu Corinthians, vi. Cara, do que jogar um míssil nos Estados Unidos, cara. Fecha o caixão. Aí lacra. 2-0, vai ser? Marquinhos. Ó, nem ele acredita nisso. Ele tá com a voz trêmula, cara. Você não tá confiante. Ele tá falando com tanta convicção. Ó, e digo mais. Liga segunda-feira, aí seu Mané, vocês vão perder a liderança do Campeonato Brasileiro. Vai ligar. Vão perder a liderança do Campeonato Brasileiro. Ele vai ligar. Vão perder a liderança nesse final de semana. E graças ao Corinthians. Você sabe que vai. Você sabe que vai. Já foi, Domingo. Já foi. E a gente não perde o campeonato. O ouvinte acertou. A liderança vocês perdem nesse final de semana. Nós somos amigos e vamos quebrar o galho do Corinthians. Nós vamos derrubar o Cristóvão. Acertei. Vamos ganhar de vocês, nada pra derrubar o Cristóvão. Acertei. O Cristóvão é incaível, é incaível. Você vai ver, nós vamos derrubar ele. Olha como eu acertei, seu Bento. Olha como tá eu acertei, bem, Domênico, mãe de nabo. Eu não tô fraco, não, seu Bento. Você vai colocar isso amanhã de novo, né? Caramba, vai colocar isso amanhã esse de replay, novo. Né? Claro. Pra eles ouvirem, né? E, ó, verdade. Ó, vai dar chance. Olha, tá mostrando aqui na web que frango do Cássio, hein? Meu amigo, eu avisei. Olha. Olha aqui, deixa eu falar pra vocês, amigo. Mais uma rodada do Brasileirão se passou. E a gente finalmente tem um vencedor do troféu KFC. Aê! Meus amigos, e não podia ser mais legal, hein? Ó, com Bilu e tudo mais. O Cássio tomou o frango da rodada. Foi ou não foi? Foi. Vocês elegeram também? Foi. Não? Foi. Ou só foi. Eu que tô elegendo? Não. Todo mundo? Tá elegido. Tá elegido. O Cássio tomou o frango da rodada. Olha só, deixou aquela bola passar no meio, debaixo da perna. Eu falei aqui, viu? Eu falei. Vai tomar gol debaixo das pernas e vai ser o goleiro KFC. Olha, foi sensacional. Obrigado, Cássio. Que beleza, hein? Acho que o mano deu uma zicada nele também, viu? Só foi falar no último programa que o Cássio não ia levar esse troféu. É, e verdade. Levou, deu no que deu. Nessa próxima, eu vou torcer agora pro Jailson não levar esse troféu de jeito nenhum. Até o final cuidado, do campeonato, senão complica. Então é isso, hein, senhoras e senhores. Cássio, o primeiro vencedor do troféu KFC. Na próxima rodada, você já sabe, você tem que torcer pro seu goleiro não ganhar esse troféu. Não pode ganhar. Esse troféu você não quer. Ninguém quer, né? É, Cássio. É, meu amigo Cássio, tá afim de um frango, né? Tomou um franguinho? E você tá afim de um frango? Ups. Vai no KFC, tá bom? Vai no agora KFC. É bom, ô, Lolo. Ô, deixa eu falar uma coisa. Fala aí. Já falou as manchetes? Não, deixa eu falar. Do Corinthians, não? Vamos falar não, peraí, antes. É o Corinthians, né? Fala, vovó. Antes do Corinthians, peraí. Sim, antes fala, do Corinthians. Ah, porque é o Parmeira antes, não é? Não. Primeiro eles, depois vem nós. Não, vai, então fala, fica mais tempo. Então, fala ontem que aconteceu, né? Ontem na Arena aí teve uma grande confusão, né? Ontem. né? Que teve uma grande confusão lá. Sábado, saiu quebra-pau lá, uma motinha. Porque a polícia tirou a faixa, né? Então teve uma grande confusão lá na arena. Ah. O Corinthians pode ser punido por isso, né? Com certeza. Tem que ser. Se o Palmeiras foi, o Flamengo relatou, foi. Né? Ele relatou na súmula lá. Então que pode prejudicar o Corinthians mais pra frente, né? Que, aliás, meu, pra que enfrentar a polícia, arrumar confusão, agora, olha, sabendo que vai prejudicar o time, se eu sou velho. Torcedor do Corinthians, um jogo antes de jogar com o Palmeiras lá, eu causo confusão pra perder não jogar lá. E outra coisa, viu? É verdade, viu? Porque ali tá virou nossa casa de festas. Alô, Paulo Pobre. Olha lá, ó, tá passando imagens. Alô, olha as imagens. Dá uma olhada, você que tá acessando agora 97fm.com.br/estúdio ao vivo, tá vendo e visualizando as imagens do quebra-pau da torcida com a polícia. É uma barbaridade o que acontece. E outra coisa, é aproveitando o momento, porque eu vi o Zé. Ninguém aguenta mais a violência aqui. Não é de hoje. E jogo único, né? Peraí, velho. Peraí. É ou não é, Zé? É! Já falou demais aqui. Jogo com torcida única, né? Mas morreu um corintiano. Morreu um corintiano fora do estádio. Foi atacado por vários jogadores, vários torcedores. Quem quebrou ele? Mas segundo, tava com torcida? Segundo já foi na preso. Matéria, torcida organizada, né? E o menino que morreu era dos Gaviões, né? Isso. Só que foi em Itapevi, né? 60 quilômetros do estádio. É. Mas isso é marcado. Tira, já marcaram. Eu tenho uma denúncia forte jeito. Aqui, aproveitar o momento, porque hoje é um dia de alegria, mas eu tenho uma denúncia forte. Ah, mas com certeza. Você é corintiano. Não, mas alegria, denúncia não forte, importa. Eu acabei de receber aqui. Não é corintiano? Um amigo meu. Eu não tenho time não, velho, eu não tenho time não, não tenho não, eu sou jornalista. Um amigo meu acabou de mandar uma mensagem. Atenção, pessoal do Uber, é bom ficar atento. O amigo meu, ele pediu, ele falou: eu quero que você me leve até o estádio do Palmeiras. O cara levou ele pra Itaquera. Quer dizer, vamos tomar cuidado aí no Uber, velho. Isso aí é sacanagem. Isso aí é sacanagem, eu tô de olho. Mas é nosso também, velho. Não, eu falo mesmo. É nosso, o estádio é nosso. O estádio, porque não é assim, o Palmeiras tem dois estádios. Um que ele joga futebol, o outro que é o salão de festas, porra. É nosso salão, salãozinho de festa. É o salão de festa do Verdão, porra. E vocês vão ajudar a pagar? Então, é, o Paulo Palmeiras é o time que tem o melhor retrospecto de todos os times lá dentro do Corinthians. A pagar? A pagar o quê? O estádio. Não, se salão é salão de festa nosso, né? O Paulo você não fala com o Paulo ajudar. Nobre, viu, seu Bento? O Palmeiras tem mais retrospecto. Do que o Corinthians, sabe por quê? Por quê, vovó? Porque já conseguiu uma classificação lá dentro, o Corinthians não. Também tem isso, hein? Olha, também e o Cristóvão isso, caiu, né? O presidente do Corinthians falou o seguinte, que não vai trazer técnico, vai ficar auxiliar até o final do ano, né? E eu duvido que o Corinthians vai ficar com auxiliar até o final do ano, velho. Até o final do Brasileirão. Você acha que o Corinthians aguenta ficar com auxiliar, velho? Com esse time? Eu acho que o Corinthians vai ser pior. Eu vou dizer honestamente o que eu acho aqui. O Motinho e meus amigos, o Corinthians, na verdade, quando a gente falava aqui, o Mano falava que a gente tava falando, tá desmerecendo, tá tensando. Não é isso. O Corinthians, ele não tem time. Quando eu falei aqui antes, eu falei na sexta-feira. É fraquinho, falei, se você olhar, não estou zoando. Falei, mano, não tô zoando. Parece que é zoeira, não é. Se você olhar o time do Corinthians, parece que você tá escalando o time da Ponte Preta. Com todo o respeito à Ponte Preta, parece que você tá escalando o time do, sei lá, do Curitiba. Olha, a Ponte ainda tem o Roger. Porque né? Você olha, você não vê um jogador, tirando o Cássio. Tirando o Cássio, que é um goleiro que tem um nome. O Fagner, né? O Fagner. Mas não tava o Fagner. Não, tá bom, mas... Se você olhar a escalação do Corinthians contra o Palmeiras, tirando o goleiro. É ruim. Você olha e fala assim, pô. Se tirar o nome Corinthians e colocar lá Curitiba, é igual. Tá ruim demais, né, velho? É igual, não tem aquele cara que possa fazer. Não tem um cara de nome, né, velho? Não tem um cara que possa fazer, entendeu? Nem o cara que tem mais nome ali é o Elias, assim, que não tá jogando muita nada. Muita gente e não, o Sombra. O Elias já foi embora, né, Mota? É bom se atualizar, né? O Christian. Ah, mas também não. Ó, o Christian, pelo amor de Deus, quando a gente falou uma vez aqui, o Sombra ficou pegando no pé aí do Mano e do Benjamin, quem era melhor, o São Paulo Corinthians? Olha, cara... Honestamente dizendo, eu acho que é igual. Não tem um que seja melhor ou pior. Só que o que você vê é a classificação, uma que é melhor e a outra que é pior. Só isso. A tábua de classificação, o São Paulo tá pior em pior momento. É que o Corinthians não, teve na Libertadores. Na Libertadores, o Corinthians saiu antes. Tábua de classificação. Né? O São Paulo ficou mais na Libertadores. Isso prejudicou, abandonou o Brasileirão. Você entendeu? E tinha o Tite ainda, né? Exatamente. Você então, entendeu o que eu falei, Mota? É, exatamente. Eu não tô zoando, não tô falando isso. O time do Corinthians, gente, você não pode esperar muito mais do que tá acontecendo. É ruim. E vou dizer mais. mais, ele não é pior que o Fluminense que tá encostando, ele não é pior que alguns times que já estão encostando, eu não vou lembrar a tabela agora. Eu acho, mas tem alguns que tem, o Botafogo, eu acho o Fluminense, ó, o Botafogo, melhor, hein? O Botafogo tá 2 pontos do Corinthians. Então. O Fluminense Botafogo tem o Gustavo Scala. Então. Scarpa. Scarpa. O Botafogo tá 2 pontos do Corinthians. O Chapecoense está ali, a Ponte Preta está chegando. E então, o assim, Corinthians não tem atacante. É tudo, né, igual, né? É tudo igual. Eu acho que tem aí alguns times, eu acho que esses 4 que estão aí disputando, né? Principalmente Palmeiras e Flamengo hoje. E o Santos? Cala a boca, eu deixa acho... o Lolo falar. Fala, deixa ele. Olha, fala, Lolo. Eu acho que isso seja... Chato, não é dia de Santos. Não, não, não. Eu acho que... E já abriu, hein? O Santos, você vê aí, você já abriu. 4 pontos do Corinthians. Eu acho que o Santos chega no G4. Eu acho que os 4 que chegaram são esses aí. Não vai mudar isso aí, não. Duvido que mude. O que pode mudar é a tabela aí. Um subir, um descer entre esses 4. Mas os 4 que vão, olha, é esses aí. Eles, ontem, já abriram o presidente, muito, né? Não é verdade? Ó, a torcida começou a protestar. Ficou xingando ele. Xingando o presidente ele. E aí ele mostrou dedos. Ele parece um pinguinzão, não parece? Ele mostrou dedo pra torcida. Oba, você tava lá, e aí? Ele mostrou dedo pra torcida. Não, né? não, eu vi não depois viu. Na televisão só. Ele mostrou dedos. Eu não vi ele mostrando o dedo, eu vi ele gritando com alguém. Não, então, ele mostrou dedos pra torcida. Olha, e aquela história, a gente tava falando aqui... Eu não acho que ele tem a culpa, juro por Deus. Não acho que o presidente tenha culpa. Vocês acham que pode, tem culpa? Não pode, ele é presidente. Oba, você é corintiano, por favor, Bá, você que tá aqui sozinho de corintiano. Tem culpa o presidente? Ô, Dodô, vendeu tanta gente, cara. Por que não trouxe ninguém? Tem culpa, eu? Falta o planejamento. É que não tem grana, né? Planejamento, sabendo sim, que ia vender, que ia sair muito jogador. Saiu tanta gente, sair, cara, e tirar. E ele falou assim, ele até deu entrevista depois falando o seguinte, que não vai prejudicar as finanças do clube. Mas, meu, já tá vai prejudicar mais ainda, porque se não tem time, a torcida não vai ajudar, vai começar... A faltar dinheiro aí, velho. É isso aí. E aonde tá o dinheiro do Corinthians? É, não, é verdade. Estou ouvindo atentamente. Olá, querido. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem. Não, é tudo ótimo. Você narrou ontem? Eu narrei. Quantos jogos você narrou ontem? Porque teve Flamengo aqui em São Paulo. Não, eu narrei sábado, velho. Ah, sábado. Ontem eu não sei, eu não me lembro. Você não lembra? Não, tem dia que eu esqueço. Agora, o jogo de ontem, viu? Foi muito... O Corinthians, viu? Ele foi muito prejudicado. Prejudicado em quê? Não, peraí, eu vou explicar, você vai entender. Você vai entender. Tem que falar do Weber, né? Por que não? Não é isso. Não é isso que eu tava falando, é isso, é outra coisa. Tá bom, desculpa, fala aí. Por que o Corinthians ontem não teve a presença de um craque que é o Marlone, que não jogou o sábado? Jogou! Ah, jogou? Jogou. Ah, então, lá. Então não acho sei. Você não narrou o jogo? Não, é porque eu achei que com o Malone o Corinthians não ia perder de jeito nenhum. Porque o Malone já acabou de bola lá, vem Mina, bateu gol. E eu falei que o Mina ia fazer gol, hein? Gol! Do Palmeiras! Que isso? Mina, o zagueiro! Ei, Domênico, o que você viu no lance, Domênico? É o terceiro gol dele. Obrigado, Zé. Em 3 clássicos. É verdade. Ô, seu Bento, hein? Que coisa, hein? Que beleza. Eu vejo o senhor com um sorriso bonito. É vocês senhor... hoje, é vocês. É vocês. Nós. Tudo nós aqui, hoje é tudo nós aqui. Não, tudo. Menos eu, vai. Não, mas você gostou, Motinha, é verdade. Ah, Domênico, Palmeira, né? Olha aqui, ó. Pela sequência difícil lá. E eu falei que o Palmeiras assim, teria que conquistar de 8 a 10 pontos. Ele conseguiu 8. E o cheirinho, tá bom. Tá bom. Cheirinho de loucura. Agora, fez uma boa partida. Tem um ouvinte aqui. O Renato Simon. Renato, vai lamber sabão. O que ele falou? Ah, que tá falando que foi roubado, tá mandando aqui. Roubado é o teu passado, velho. Chororô, vai hein? Chorar lá na casa do... O Corinthians não jogou nada, velho. Para, velho, você quer falar o quê, cara? O Corinthians não jogou nada. Eu não vou nem... Posso falar mais? Renato, eu não vou ler o teu e-mail. Ô, Domênico, se tivesse o Gabriel Jesus, poderia ter sido 5 mil. O Palmeiras era pra ter goleado era o Corinthians. Era pra ter goleado. O Palmeiras tirou o pé. Administrou, essa é a verdade. Tirou o pé e o Eric e o Leandro Morango perderam o gol. Olha o Eriquinho, viu? Eu gosto dele, mas como perde gol. Mal, o Corinthians teve alguns momentos no primeiro tempo que o Corinthians dominou e teve mais posse de bola. Não significa que ter mais posse de bola significa que você teve um domínio absoluto do jogo. Muito pelo contrário, era um domínio de posse de bola, mas que os caras não chegavam no chutar. O Jailson vai usar, desculpa, o Jailson vai usar o uniforme. O uniforme nem sujou. Ele vai usar o mesmo uniforme pro próximo jogo. Ah, não, Domênico, É verdade. Nem sujou o uniforme. Ele tem razão, foi tão fácil que no segundo tempo, uma cabeçada pra fora, ele resolveu pular na bola pra dar uma questão. É, pra dar um... Deixa eu fazer uma ponte aqui, fazer uma graça. Aí é, só pra aparecer, né? Porque pra ter senão, nota. Pra ter ganhar uma notinha, né? Esquentar a também. A verdade é uma só. O Corinthians foi muito mal. O Corinthians tá muito mal e foi muito mal. E tem um time que não é bom. É horrível. Tem que falar a verdade. Eu não estou tirando sarro do torcedor do Corinthians. Você que tá ouvindo. Ah, mas eles acham isso também. Mas não, muita eles gente... Eles acham. O Mano não acha. Ele acha que o time dele é bom pra cacete, que é não sei o quê. Ah, ele não. Vem falando aqui. O time do Corinthians não é bom. Ele não é bom. Lolo. O time do Corinthians não é melhor que o Botafogo, não é melhor que o Fluminense, não é melhor que o São Paulo, não é melhor que o Ponte Preta. Se pega o Parmeira de 2014, era 0-0, lembra? Não é melhor. Aquele time do Parmeira que quase caiu? É. Era 0-0 esse jogo. Você entendeu, vovó? Então... É ruim tanto quanto. É, e o Palmeiras soube jogar o clássico. Fez um gol logo de cara, muito rápido. O gol saiu em menos de 5 minutos, tava 1-0. E aí o Corinthians desesperou totalmente, porque aí ele tem que fazer gol. Mas eu, com torcida toda a seu favor, né? Então é complicado, velho. Fala aí. O Cuca tem mudado, né? Quando o Flamengo entrou um outro ataque, ontem já, no sábado, entrou outro ataque. Ele vem mudando bastante ali à frente. É o único que tem jogado sempre é o Dudu. Agora é o Roger Guedes, outro é o Eric, outro é o Rafael Marques. No sábado foi o Leandro Pereira. Cereja. É o Leandro Banana. Leandro Banana. É, quando eu vi o Leandro Pereira. Vai descascar ele e jogar fora. Ai, que gostoso. Quando eu vi a escalação do Leandro Pereira, eu não gostei. Eu acho que o Palmeiras deveria entrar ali com o Roger Guedes, com o Eric e com o Dudu. Ele entrou, optou de Eric, de Dudu. Não foi mal, tudo bem. Mas o Leandro Pereira nada acrescentou ao jogo. Aliás, perdeu um gol inacreditável. Era o Corinthians, era pra dar mais chance. Aí vai, pra ele poder jogar, né, vovó? Eita. Mas eu acho que... era um jogo pra ter jogadores rápidos. Então, com o Eric, com o Roger Guedes e com o Dudu, você tem um ataque muito rápido. E o Corinthians ia dar esse contra-ataque pro Palmeiras. Era por isso que eu queria um ataque rápido. Mas o Cuca foi bem. Porque o Cuca, ele tem aquela coisa de colocar... Reparem que os times do Cuca tem que ter um centroavante. Ele sempre tem que ter um centroavante. E aí ele optou por Leandro Pereira. E o Palmeiras acabou fazendo um gol numa jogada lá que aconteceu, que o Cássio não teve culpa, viu? A gente brinca aqui tudo. Mas eu não achei que foi uma... A bola queima rosca, né? Essa imagem que tá passando do árbitro empurrar, roupa, só empurrar o Dudu com o cotovelo... Isso aí tem que ser punido, hein, velho? Eu vou dizer uma coisa pra você. Uma vergonha esse cara. Se o Dudu fizesse isso, é o que tinha fora de nego falando do Dudu hoje, é brincadeira. Então, o juiz, ele pode... Ele tem autoridade, mas ele não tem autoridade de bater ou empurrar um jogador. Com certeza, do jeito que ele não fez pode com usar Dudu. Violência. O Dudu, ao final do jogo, porque ganhou também, e a cabeça tá mais tranquila. Tava ganhando, né? Não, perguntaram pra ele. Ele falou, isso faz parte do jogo e tal. Dudu não faz parte do jogo. O juiz não pode relar a mão num jogador de futebol. Ele não tem o direito. Mas deixa o Dudu quietinho, viu? Como o jogador... Não, tudo bem. Tudo bem, mas eu estou dizendo eu, como torcedor e como um cara que analisa futebol, ele não pode fazer o que ele fez. Meu capitão, né, meu? Ele não pode fazer. Boa, seu Bento. Ele, como capitão, ele tem o direito de falar com... Ele é o único jogador que tem o direito de conversar com o juiz. Exato. Conversar. O juiz não podia fazer aquilo que ele fez. Tudo bem que ele queria mostrar... que eu mando aqui, sabe? Mas não pode empurrar o jogador. Ele pode até xingar, ou de repente, porque isso aí até acontece. Você fica pra lá, vai pra lá, sai daqui, que é o que mando. Mas empurrar o jogador isso, não pode. Empurrar, né? Dar uma cotovelada no Dudu, ele não podia. Né? Mas tirando isso, ele já tinha sido suspenso. Foi bem, foi bem. Ele fez certinho. Não teve nada que você fala assim, nossa, absurdo que aconteceu. Aliás, vocês acharam que ele não deu um pênalti? Pra quem? Pro Corinthians. Nossa, que pena. O corintiano falando que não, pelo amor de Deus, lance. O cara nadou lá. O cara Rodriguinho. Se jogou, né? O cara se jogou, nitidamente, o Rodriguinho. Ah, oba, você achou que foi pênalti? Oba. Não. Isso aí é bobagem. Meu ganso. Não teve pênalti nenhum. Não teve. Não, é incontestável assim a vitória do Palmeiras. Foi um jogo que não dá o que falar, velho. Porque o Palmeiras fez um, fez dois e poderia ter feito muito mais. Domênico Gado. Gato! Gato! Se não fica mal, vovó. Tem que, gado. Desculpa, né? Acabou o esquete. Não faz mal. Tem que falar uma coisa, viu? Olha, esse menino aí, o que abre o mar. Moisés. Olha, é bom jogador. Eu vou falar uma coisa, viu? Só aí você cumprimenta. Não, é nós aqui. Palmeira achou o menino que nenhum time tem, que é o menino que é volante e meia ao mesmo tempo. Quando eu falei aqui uma vez, olha, eu não sei se fui criticado ou não. E não é pelo gol só não, viu? Lembrem-se do Danilo no São Paulo e o Danilo do Corinthians quando jogava ainda. Hoje o Danilo não joga mais. Ele me lembra muito o que o Danilo fazia. A mesma coisa que o Danilo fazia, quando ele fazia o papel de meia e quando ele voltava e ajudava como volante, o Moisés faz esse papel. Mas me lembra o Renato Augusto também. Ele não é aquele jogador que, nossa, que espetacular, é craque. Ele não é. Mas ele tá fazendo um papel ímpar pro time do Palmeiras jogar o meio de campo. O que é preponderante? É aquele cara que não pode faltar. Não pode faltar. Outro cara também que muita gente não fala, que é o carregador de piano, mas que ele tá em tudo quanto é lugar do time do Palmeiras, é o Tietê. O Tietê é um absurdo. Uma hora ele tá de um lado, uma hora tá do outro, tá cobrindo buraco de um lado, cobrindo buraco. Esse foi realmente... Trouxeram o melhor do... Esse, eu vou dizer mas coisa. O Gabriel também, viu? Mas como ele tomou amarelo, não, mas o Cuca foi bem. O Thiago é tão bom quanto. Bom. Tem que ter elenco. Tem uma diferença, né, vovó? Elenco. Do Gabriel pro Thiago. Que sai jogando o Gabriel, melhor. Ele destrói, mas o Gabriel consegue passar melhor. O Thiaguinho não. O Thiago, ele destrói até, talvez até melhor que o Gabriel, de destruir, mas não consegue passar. Mas ele destrói também depois. É, e depois ele ajuda, né? Ele destrói e constrói pro outro. Ah. Então é isso aí. Mas foi uma vitória sensacional. Outro. Parabéns ao Lucha, viu? Ah. Que botou o Lucha, que treinador do Palmeiras. É Cuca. Cuca, que vovó. Que susto, velho. Ele botou... Ah, isso ninguém fala. O quê, vovó? O quê? Ele botou o Dodô de capitão. Como ele melhorou. Dudu. Tá jogando, né? Muito bem, viu? Jogando bem, né, vovó? Olha, parabéns. Agora, eu concordo com você. O jogo do Curitiba vai ser mais difícil, eu acho, do que... Porque vai ter que ir pra cima. É um jogo perigoso. É difícil. Tem que jogar certinho. É difícil. A sorte que o Curitiba venceu e tá um pouquinho mais fora daquela zona. O Flamengo zona, também, né? Venceu, só pra lembrar, né? O Flamengo venceu logo cedo e tá na cola, hein? Olha, eu posso falar uma coisa. Tá na cola, que pênalti Mandrake que deram pro Flamengo, hein? O primeiro pênalti lá, o cara chutou na mão do cara e o cara deu o pênalti, velho. Que vergonha. Não, o primeiro foi mesmo. Nossa senhora. Olha, mas vocês, o outro foi muito pênalti. O outro foi muito. Mas posso falar, você só perde esse título se roubarem pro Flamengo. Palmeiras pela direita, dominou Jean pra tocar a bola pra Dudu. Recebe, Dudu voltou pra Jean. Abriu, Dudu cruzou, Moisés sobrou, bateu, voltou na zaga, cabeça e caixa, gol! Belão jogado 4 minutos do primeiro tempo, vacilo. Agora o Palmeiras sai na frente e já começam a xingar aqui até o treinador, hein, Domênico? É verdade, Zé, é verdade. Xingaram todo mundo ali, né? Palmeiras 1, Corinthians 0. O segundo gol foi aquele gol que a torcida do Corinthians, nessa época aqui de Paralimpíadas, né? Como? Foi legal, porque levou 40 mil pessoas ao silêncio total, né? E depois os caras queriam invadir. Foi legal. Olha, foi mas legal. Ontem, eu no sábado, eu achei que eles iam invadir mesmo, velho. Pela Belo primeira gesto, vez, hein? Hã? Primeira vez eu achei que eles invadiam o campo. É perigoso, e né? E ali é fácil, hein, velho? Pulou, é que tinha a polícia. Tava um pau desgraçado, hein, Bá? Ô, Dudu. Fala aí, Bá. Fala de uma coisa boa aqui, né? Fala aí, Dudu. Vou dar um... O Estádio 97 vai dar um presente para os corintianos que entraram no ar hoje, tá bom? Estão tristes, mas estão tristes, mas vão ganhar um presente, boa. Tá? O que vai fazer? Entrou no ar hoje, vai ganhar um par de ingressos para a final amanhã do Brasileiro Sub-20, Corinthians e Botafogo. É verdade, foi 1-1, né, o primeiro? Jogo foi 1-1. Então, o corintiano que entrar no ar vai ganhar ganha um par de ingressos. Par de ingresso, hein? Isso. Vem retirar amanhã. Esse jogo, hein, Bá? Vem retirar amanhã. Não, vem retirar só, aqui e já vai pro só jogo. Só o primeiro... Retira e já vai pro jogo. Onde vai ser o jogo, Bá? Na Arena. Na Arena. Só o primeiro ouvinte que for corintiano que ligar. Todos que ligarem. Todos os corintianos que entrarem no ar hoje ganham. Ganham par de ingresso? Ganham par de todo ingresso. Todo mundo? Pra ir na Arena. Caraca, velho. Você que nunca foi na Arena. Fácil, hein? Agora ficou fácil, hein? Ah, velho. Mas não vai nunca... destruir a Arena. Mas você que foi também, quer curtir o jogo, é legal. Amanhã o jogo é 7 horas da noite, né? Então, sei lá. Passa aqui na rádio, tá, né? Vem aqui, já pega o seu ingresso e já vai direto, né? Show de bola. Tá? Show de bola. Show de bola. Obrigado, Bá. Esse é o Estádio 97 na Energia 97. É o seguinte, agora, meus amigos, agora eu vou falar aqui de... Sem parar? Sem parar, não. Eu vou falar de Pirelli, né? Pirelli. Deixa eu falar de Pirelli aqui porque é o seguinte. Chegou a promoção Pirelli, você no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, hein? Acima de R$350 em compras de pneus Pirelli, você concorre a 2 ingressos para você assistir ao Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, hein? E ainda, concorre a milhares de prêmios instantâneos no momento da compra. Serão 250 ganhadores. Acelerou, comprou, ganhou! Procure seu revendedor oficial e venha viver essa emoção com a Pirelli, hein? Consulte também os regulamentos aí. Aliás, o regulamento está completo no site da Pirelli, é pirelli.com.br, tá bom? Acessa pirelli.com.br. Certificados de autorização, Caixa 1168716 e 5168816. Todos juntos por um trânsito melhor. Boa. É Pirelli. Estádio 97, na Energia 97. Também vem em nome aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver direitinho aqui, deixa eu tirar aqui a trilha, pronto, vou voltar a casa aqui. Em nome aqui de BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3037888 ou acesse www.bvfinanceira.com.br. É o seguinte, continue mandando suas mensagens para o nosso WhatsApp, liberado agora 943530150. WhatsApp Ixi, liberado. Hoje vai estar demais, né? Ah, manda aí, hein? 943530150. Mensagens de WhatsApp liberadas a partir de agora, máximo 30 segundos. Sim. Dá um tempo suficiente para você. Não adianta mandar nudes, não. O Dodô. Exatamente. Mas antes disso, o Mano, que não veio, mas veio indiretamente, vai falar aqui, mano, de Bozano, mano. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou então aquele último quilômetro que falta para completar aquela corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para emendar aquela noitada, sabe, na balada? Pois é. Todos nós temos aqueles dias que valem por três, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, tá legal? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas muito. Mas muito mais proteção. E nesse mês, o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Anotou a frase, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ele leva um kit exclusivo do desodorante Extreme. Esse é top demais, tá bom? Eu recomendo. Uso diariamente. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Valeu. É isso aí, esse é o Estádio 97, a partir de agora, então vamos lá com os ouvintes, vamos pro telefone? Um beijo pra todo mundo que tá acompanhando o Periscope da rádio, um beijo pra todo mundo que tá no Twitter, muita gente falando, um beijo pra Adriana, pro Wesley, Vitor, pro Wesley gente, não, hein? Fernando, hein? Legal, Motinha, legal. Wilson. Pro Wesley não, tá? Bueno, Wesley... Melhor não. Não, ele vai voltar, vai ficar bom. Ó, e daqui a pouco vai ter a narração do Silvério Corintiano. Não acredito. Silvério Corintiano. Não, se ele fosse corintiano, como ele narraria o gol do Palmeiras? Ah, se fosse foi corintiano. Foi uma ideia do ouvinte aqui que eu já perdi aqui. Não, quero ouvir. Fiquei boa curioso. Boa ideia, velho. Boa ideia. Que pode ser? Agora? Ah, eu quero ouvir. Tá. Fiquei curioso. Primeiro gol. Apita o árbitro. Vamos lá. E vem o Palmeiras pela de vai, marca, ô oh, Arana, vai pra cima, Arana. E aí, não tomou a bola pro Dudu aí, que ninguém vai marcar, cruzou uma área, olha aí o primeiro chute, o segundo aí, não, e o Cássio falha gol. Aí, vai! Palmeiras. Faz gol! Do Palmeiras, agora vai ter que ir atrás do resultado, tá vendo, Cristal? Não, você já entrou assim com esse time? Tá vai ficar complicado. Sensacional. Ô, Domênico, o que só você viu aí? Não, o problema é seu também que você viu. Vamos começar de novo. Sensacional. Bom, o Silvério, bom. Silvério mas nunca faria isso. Jamais, sabe? Tem cara que é assim. Tem cara que é assim. Tem cara cada que veste a camisa, né, velho? Ai, ai, ai. Vamos lá, Prosdrubal 3284-7097. O primeiro ouvinte a ligar hoje. Vamos lá. Então, He-Man, tornamos a nos encontrar. Nada de ser. É, alô. Alô. Quem fala? É Marcelo. Ô, Marcelo, tudo bom? Beleza. Tudo jóia. Boa noite. Marcelo do que, o nome completo? É Marcelo Alexandre Teodoro. Marcelo Alexandre? Alô. Ficou, né? Ih, rapaz, complicou. Tá picotando, de novo. Véio. Não, tá ruim. Meu, você tá aí com o Alexandre Borges? Alô? Alô, alô? Tá ruim a ligação, fio. Tá ruim, Dodô? É, agora fica aí no lugar e parado. Alexandre, como é que é? Marcelo Alexandre Teodoro Spironelli. Ah, boa. Agora sim. Teodoro Spironelli. Spironelli. Meu, quantos anos você tem? Eu conheço. Tenho 32. RG Spironelli. Que é isso? É. Pô, com certeza ia ser engraçado. Ah, você já tá adiantando. Meu, tá Marcelo. Boa. Qual que é o... Qual que é o bairro que você mora? Meu. Parada Inglesa. Meu. Aí, Benjinha. Parada inglesa. Parado tá São Paulo inteiro, né, amigo? Ah, essa foi boa, foi boa. O Pedinha falou que ele morou na rua Francisco Lippe. Ah, meu, o bar conhece. Aí sim, aí bar. Sim. Ia no bar. É, eu ia lá no bar do... Na parada inglesa? É. O Beijinho ia no bar do Totó. Ah, e jogava Totó. Bola onde? Ah, jogou no Gonçalves Dias, yeah, tá. No Pedro Costa. E na escola de samba aqui? Ele... Ali perto, o Ben já falou que tinha a X9. X9 é bem. Agora o trouxa, né? O Domênico. É muito idiota. Antes de você perguntar a agremiação do ouvinte. Sim, agremiação. Meu, e o Alexandre Borges aí, meu? Quem? Você tava na festa do Alexandre? Ah. Você viu, meu? Você não viu o vídeo? Tobias tava. O Alexandre Borges faz trava. Que é aquilo ali? O maior problema de tudo. Mas que é aquela festa? Ah, meu, o cara é traveco com tatuagem no, na canela, meu. Você viu aquilo? Quem foi pior, o Alexandre ou o Ronaldo? Meu, o Tobias falou que foi super divertido. O Ronaldo fenômeno. Não, ele falou, hoje ele deu entrevista falando o seguinte, que ele tava numa festa com todo mundo e todo mundo saiu, foi pra lá, pra esse lugar, que tava essas meninas e tal. Todo mundo, que ele é convicto da sexualidade dele, que ele não fez nada. A gente também, agora a gente ficou também convicto. É. Não, o pior de tudo é o terceiro traveco, o cameraman reclamando. Meu, que fase da Globo, olha, né, velho? Fase, hein, olha, velho. Você que faz tatuagem, só não faz da canela, pelo amor de Deus. Não, velho. É muito esquisito. Que resto fase, vai. Hein, que fase. Olha o respeito, aí, Jameson. Então tá bom. Valeu. Torce pra quem? Vamos lá, o Marcelo, time. Você tá feliz ou tá triste? Cara, hoje era o dia que eu queria ligar. Só pra falar um chupa, mano! Aqui é palestra! Meu Deus, tá chupando, do céu. Tá chupando. Marcelo. Foi a primeira vez, talvez, na história do estádio que o Mano e o Benjamin ficaram com vergonha do time deles. É. Nem vieram. Falou assim, eu não vou porque eu tô com vergonha. Vê só, ó, o Palmeiras passou por maus momentos nesse programa, mas quando perdi eu tava aqui. Amarelou, porque quando eu não venho... Quando eu não venho... Quando eu não venho, o senhor Benjamin fica falando, amarelou, eu tô trabalhando agora, na rua. Matinha, e agora? Agora chupa, Benjamin. O Mano amarelou hoje. Mas ficou o Benja amarelou mais, porque o Benja fala, meu, eu ficar aguentando tirar sarro por causa do Corinthians, Eu sou Mengão. É. Brincadeira, Marcelo. Mengão, então pega o seu cheiro verde, né? Cheiro verde. Gostou do jogo, Marcelão? Sensacional, Dodô, sensacional. É rumo à taça, a taça é nossa. E eu vou dizer uma coisa, porque... Eu acho que você só perde pra CBF. Assim, véio. O legal não é... Aí você falou bem, viu? É, tem que tomar cuidado, né? Agora, o legal mesmo não é apenas a vitória... Porque a vitória ela é muito boa, além dos 3 pontos para você sustentar a primeira vez. Foi convincente. Ela foi convincente. Jogou mais uma bem. Outra coisa, você ganhar de um adversário como o Corinthians, você ganhar de um adversário, de um rival, te dá uma moral muito grande. Quem sabe, porque o Mota torce pro São Paulo, mas quando tem São Paulo e Corinthians, quando perde, é inferno, dá uma desgraçada mesmo. É o próximo jogo já vira acaba com a semana, Dodô. Quando perde pro Corinthians, acaba com a semana. Geralmente, os adversários aqui em São Paulo. Não, é isso aí. Geralmente o próximo jogo você às vezes perde mesmo. Sim. No próximo jogo você sente. Abala tudo. E quando você vem com uma. Te dá um algo mais, né? Sim. Te dá um algo mais, né? Pra você seguir o campeonato. Eu tava dando uma olhada na tabela, Marcelo. Eu acho que vai ter 2 momentos complicados assim, que eu digo difíceis até o final desses 12 últimos jogos. Dois momentos só difíceis. É o Peixe e América, o Peixe Atlético. Isso, fora de casa. E tem 2 jogos, teoricamente, não vou dizer que é bem difícil, mas difícil, que é o Cruzeiro em casa e o Internacional em casa. Você fala assim, mas dois times estão lutando para cair. Mas são times de camisa e quando é complicado. Aliás, é isso, né, Domenico? Agora, vocês que estão na ponta da tabela tem que se preocupar muito com o time que tá pra cair, que tá lutando pra não cair, porque os caras vão vir com uma gana. Se ganha um jogo contra um Palmeiras, contra um Atlético, contra um Santos, diferente. Mas aí, o Palmeiras, quando viu o Norberto, quando tava nessa situação... Que Norberto? É o Marcelo. Ia jogar fora contra os times e o Palmeiras quase pra cair... O Palmeiras sempre perdia. Por quê? Porque você toma um gol, os meninos ficam perdidos. Então o Palmeiras tem que saber jogar certinho, viu? Não pode começar tomando gol, né? Não, mais do que isso. Não pode jogar afobado igual jogou contra o Mulambo. Exato. Que é morango? Mulambo, ele falou. Mulambo, velho. Mulambo. Vamos analisar aqui, ó. Vamos analisar honestamente falando, hein? Vamos sem colocar aí... Camisa. Ó, Próxima rodada, São Paulo, sábado. Palmeiras e Coritiba. O Palmeiras tem tudo pra fazer 3 pontos, vocês duvidam. Se não fizer, também desista, né? Não é verdade? Exato, tem tudo, tem tudo. Tem tudo. Vamos lá. Tem tudo? Tem tudo. Palmeiras depois joga segunda-feira na outra, né? Na outra rodada. Santa Cruz e Palmeiras lá. O Santa Cruz tá teoricamente rebaixado. Sim. Tem 23 pontos. O primeiro que sai aqui é 29. Já tá abrindo bastante. Eu acho dificilmente o Santa Cruz e a América saírem dessa situação. Vai mesmo sendo fora de casa, o Palmeiras tem tudo pra ganhar, ou não? Com certeza. Tem, tudo pra ganhar lá. Com certeza. Santa Cruz, hein? Um jogo fácil. Tá? Outro jogo fora de casa que é a próxima rodada. América. Então o Palmeiras tem tudo aí, mesmo sendo lá. Esse aí fazer... tá com o garfo e faca na mão. Exatamente, é pra fazer 9 pontos. Não dá pra fazer 9? Com certeza. Dá pra fazer e os mulambos vão fazer só 4, eu vou vamos te dizer. Lá. Não, não sei. Vamos ver lá. Aí. Depois é Palmeiras e Cruzeiro. É um jogo em casa. Mas é o Cruzeiro, é o não é um time... É o jogo do desespero pro Cruzeiro. O Mano Menezes acertou o time, o São Paulo ganhou do Cruzeiro, mas estava desfalcado, né, Motinha? Mas foi um time que deu trabalho. Deu trabalho, não, não é vai estar desfalcado. É um time que tem consistência. Até lá a gente não sabe se vai ter desfalque ou não. Não, né? Mas tô falando, mas o Cruzeiro é um time que tá lutando ainda, quer se garantir no primeiro. Então chato. Isso aí dá um... É diferente. E no primeiro turno a gente perdeu pro Cruzeiro jogando fora de casa, ganhando o jogo de 1-0, toma virada. Então o Palmeiras tem que vencer esse jogo em casa, porque é em casa. Então favoritismo é do Palmeiras. Depois o Palmeiras tem aqui. Até aí, beleza, vamos embora, né? Figueirense fora. Esse daí encardido, hein? Esse é um jogo difícil. É, mas o Palmeiras tem que ganhar. Para time que quer ser campeão, não pode perder ponto para Figueirense nem lá, nem cá. Esse é um jogo muito difícil. O cara vai ficar fechadinho, vai ter que ser uma bola só. Eles estão disputando para não cair, aquela coisa toda. Então, e lá, pega um... tá? O Palmeiras não se mas dá bem vê, lá. Você vê que aqui já é a 31ª rodada, tá? Então, até aqui, teoricamente, não é difícil. 32ª rodada, Palmeiras e Sport, cara, em casa. Peraí, mas lembrando que tem duas aí que você passou. Então, é outro jogo que o Palmeiras tem que ganhar. Você passou, tem duas rodadas aí, depois do Santa Cruzense. É América. E o outro. Depois. Cruzeiro. Esses dois o Jesus não joga. Porque vai estar na seleção. Mas olha, não, só ontem, dizendo, só sábado pra... mostrou que a dependência do Palmeiras pelo Jesus... 32ª rodada é Palmeiras e Sport, né? Palmeiras e Sport. Até a 32ª não tem nada de bicho papão aqui, cara. Só tem um jogo que, teoricamente, que é o Cruzeiro em casa, que é um jogo... Não pode acomodar, né, Domínio? Achar que vai ganhar fácil, essas coisas. Não, se jogar o que tá jogando... Tem que jogar certinho. Dá pra ir legal, levando ali... E aí, Cuca, que você acha? Tem que jogar certinho. E aí sim, olha só, a 33ª rodada é o jogo difícil, que é Santos e Palmeiras lá. Ah, isso aí... Lá você complica. É difícil. Isso aí já conta que não vai pontuar, né? Quem que não vai pontuar? Lógico que vai. Não, para, você tá louco. Dependendo do que for até aqui... Um empate tá bom. Só tem um detalhe. Você sabe o que vai acontecer nessa mesma rodada? Um empate lá tá bom. Ô, Marcelo, na mesma rodada que tem Santos e Palmeiras, tem Atlético Mineiro e Flamengo. Lá em Atlético. Olha só que coisa, cara. Um empatinho seguindo. Porque como pra nós é ruim, pra eles dois também é ruim. Eu não sei o que vai acontecer até lá, hein? É a 33ª rodada. Então, pra vocês, um empate em Santos não é ruim. Então, os dois, teoricamente, todo mundo tem jogo difícil. Empate depende de como tiver a tabela, pode ser bom ou não. Depois tem Palmeiras e Inter em casa. Também, jogo difícil. Aí depois, aí é o jogo difícil. Atlético e Palmeiras lá. Lá. É, casa do aí... Complicado. Eu espero que o Palmeiras tenha uma gordura aqui. Se tiver gordura até aqui... Se eu não me engano... Né? Aí já tem gordura, 10 pontos. 10 jogos. Defesa pro Flamengo. Ó, peraí. Contra o Galo, o Palmeiras tá 10 jogos sem ganhar do... E aí tem dois jogos em casa, que é Botafogo em casa, Chapecoense em casa. Isso aqui é a Rádio Palmeiras hoje? Com Vitor... Ah, não interessa? É, o ouvinte é palmeirense. Responde, você é conivente, né? Ô, Toto, o ouvinte é palmeirense. Se fosse um ouvinte santista, estaríamos falando do Santos. Faz seu programinha aí. Fica quietinho aí na sua miúda. Então tá bom. Marcelo, é isso aí, né, meu velho? Dodô, nós vamos comemorar esse título aqui em casa, velho. A palestra vai ficar fechada, vai ser pior que a Copa do Brasil, a comemoração. Na penúltima rodada é nossa. Você acha que é a penúltima vai levar? Eu acho que vocês têm que tomar em casa. Eu acho que vocês têm que tomar cuidado só com um time aí. Quem? CBF. É. Esse aí é difícil, hein? Porque Flamengo, você sabe, né, velho? Vocês querem saber os jogos do Flamengo? Não, mas pera, mas antes, só falar uma coisa. O que a avó mais quer, viu, Norberto? Que é Siqueira? Marcelo Siqueira, avó. Marcelo Siqueira. Eu quero que o Palmeira ganhe a última rodada do Vitória. Para rebaixar o Vitória. Rebaixa esses mulambo. É mulambo que fala, Por quê? Não é mulambo? Aqui, mas por que rebaixar o Vitória? O Flamengo. Eles rebaixaram em 2002. Mas a culpa não é deles, velho. Também não vai ser nossa. Nessa rodada agora, que é Palmeiras e Curitiba, essa agora, próxima, o Flamengo tem Cruzeiro em casa, hein? Olha, não é essa facilidade não, hein? Não é fácil. Tá vendo? Então, ó, Cruzeiro é o jogo depois deles. Depois é São Paulo. São Paulo aqui. São Paulo precisando ganhar. É. Não é jogo fácil. Olha só, São Paulo aqui. Pode ser que o Palmeiras abra aí pontos, hein? Deixa eu ver aqui, ó. É. Depois Flamengo e... Aí pega uma baba. Santa Cruz em casa. Então, fala, os mulambas vão fazer 4 pontinhos nos próximos 3 jogos só. Nós vamos dar uma abrida aí pra chegar lá no Atlético com gordura. Deixa eu ver aqui quem eles pegam. Depois pega o Fluminense. Ah, Fla-Flu. Clássico, Fla-Flu. Quando o Palmeiras pegar o Cruzeiro em casa, tem clássico Fluminense e Flamengo. É clássico. Agora não depois vai ter jogo nosso, fácil Dodô, pra ninguém, é que os nossos clássicos já passaram. Nossos jogos mais difíceis... Olha depois quem eles pegam. Teoricamente mais difíceis já passaram. Depois desse jogo, eles pegam... Depois do Fla-Flu, é o Inter lá. E o Inter deve estar desesperado aqui na 31ª rodada. Ó, tô vendo aqui o Flamengo tem jogos difíceis, hein? Também. É. Depois tem Flamengo... Flamengo, aí Flamengo e CBS, Corinthians... Viu? Flamengo e Corinthians em casa. Aluna São Rubro-Negra. Depois tem, aí é o Atlético e Flamengo. Atlético e Flamengo. Difícil. Depois tem Flamengo e Botafogo, outro clássico. Eles têm mais dois. O Palmeiras só tem um clássico a fazer. Eles têm um. Eles têm dois. Depois eles têm aqui, deixa eu ver os últimos jogos. Aí a reta final. Eu acho que nessa reta final aí, ó, não América, tem jogo fácil. América né? lá, fácil. Uma América vez, lá. Flamengo. América lá. Sempre eu acho que não tem jogo Coritiba fácil. Coritiba em casa. É parecido com esses jogos que o Palmeiras vai ter, hein? América, Coritiba e deixa depois. Deixa o Cata Santos, fazer o hino pra vocês aí. Flamengo e Santos na penúltima rodada. E fecha o campeonato com. Atlético Paraná lá. É, não tá. Dodô, não, tá. Não, é, não é uma mamata, título, Dodô. É só com a CBF, cara. Não, é, não... porque os jogos não são fáceis, não. Não são fáceis. É maior, acho que é mais fácil se for pra dar alguma besteira o Atlético passar o Flamengo aí. É isso aí. Então aí, tá cara. Bom, meu velho. Quer aí, mandar abraço? Domênico, tá sentindo o cheirinho, irmão? Tá sentindo? O quê? É que eu peidei. Cheirinho verde, trouxa. É cheiro verde. Ah, é, é. É isso mesmo, trouxa. Gambada do cacete aí. Não, vão cheirar aqui, ó. Ah, tomar banho de soda. Marcelo, manda teu abraço aí, meu velho. Falando, peraí. Marcelo, falando nisso, o Luciano Jangarelli, o tatuador parceiro, falou que eu te oferecia uma tatuagem na canela, Domênico. Na canela? Igual do travesti do Alexandre Borges. Canela, o canela. Não, você quiser bater uma. É com o jogador do Corinthians, velho. Canela, nada. Tem jogador de canela. O Domênico. Tá, jogador do Corinthians, a gente quer fazer a campanha aqui pro Domênico, tatuar não, a ponta, a frente dos dedos, sabe? Não, aqui, frente de dedo. O que ele vai escrever? Dodô. Ah, não vou escrever porcaria nenhuma. E ponto final no último dedo. Velhinho, manda seu abraço pra quem você quiser, vamos lá. Valeu, Dodô, mandar um abração aí pro Pernoca, Ítalo, Japonês Boa aí, que são meus parceiros que estamos lá todo jogo no palestra, velho. Então tá bom, é nóis aí, falou meu velho. Valeu, Dodô, um abração. Valeu, Marcelo, um abraço, é isso aí. Seu estádio 97 aqui pela Energia 97, que vem em nome de KFC, o frango mais gostoso do mundo, tá lá no Shopping Aricanduva, e elegemos o Cássio, hein? Já goleiro tem KFC vencedor. Da rodada. Também aqui em nome de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Deixa eu ver aqui. Pessoal, peraí, Domênio, tem muita gente pedindo para passar o replay do estádio. Quando for mais 7h30, a gente passa de novo. 7h30 eu vou repetir. Repete. Daqui a pouco a música do Casão de novo aí. Já música do Casão também. Mas agora o Benjamin vem com recado. Você. Sim, senhor. Vem com recado de Esser. Amigão, quando você vai comprar um apartamento, o que é que você quer? Você quer confiança? A Esser tem mais de 50 anos de realizações. Quer solidez? Que tal mais de 2 milhões de metros quadrados construídos? Quer opções de investimento? Você sabe, tijolo é moeda forte. Você quer localização? Os imóveis da Esser estão sempre pertinho de grandes avenidas e estações de metrô. Em diversos bairros de São Paulo, como a Casa Verde do Domênico Gato, o Morumbi que o Sombra adora e o meu querido Pacaembu. Você quer um novo? Então se liga. A ousadia da arquitetura Esser transforma paisagens e inspira pessoas. Você quer ouvir quem já comprou? Uma pesquisa mostrou que 92% dos clientes voltariam a comprar um apartamento Esser. Uma aprovação de 92% não é para qualquer um, não. Você quer qualidade em cada metro quadrado? Pode ter certeza, é Esser que você quer, é Esser que eu quero. Então é só ligar agora para Esser, 3066-0900, 3066-0900 e procure um consultor Esser. Um abração pro Rafa, Paulo Horn e toda a família Esser. É isso aí, esse é o Estádio 97 aqui pela Energia 97. Chegaram algumas mensagens pelo nosso WhatsApp, hein? colocar aqui as mensagens direitinho. Hoje vai ter, hein? Hoje vai ter bastante mensagem do WhatsApp. Aliás, você pode mandar a sua mensagem. Mande a sua mensagem. 943530150. 943530150. Vamos ouvir aqui as mensagens? Vamos lá, primeira do WhatsApp aqui. Fala, galera da Energia. Aqui é a Priscila, de São Caetano do Sul, palmeirense e do 2. Campeonato é nosso e ninguém tira, não adianta. A gambazada aí tá louquinha pra ver o Flamengo ganhar, só pra não ter o gostinho de ver a gente ganhando, porque coitados, né? Zoar com a gente eles não conseguem mais, então tem que ser pelos outros times. Chupa, gambazada. Beijo, galera. Adoro você. É. Obrigado, Priscila. Mais uma mensagem. Obrigado, amigo. Vamos lá. Amigo. Mais uma. Que saco, amigo. Fala, galera do Estádio 97, que é Anderson de São Bernardo do Campo. Ô, Domênico, é verdade que depois da surra de ontem, o Mano voltou a ser São Paulino? Eita. Ai, ai, ai, é verdade? Não, vai passar essa zica pra nós, não. Não quero, é, não. Acho que é sim, viu? Não. Acho que é, parece que sim. Já foi deserdado pela família, não dá, não tem mais volta. Será? Eu não sei não, hein? Não duvidaria, não. É. Vamos lá, mais uma? Vamos lá, mais uma. Ó. Ô, Mota, faz tanto tempo que o seu time não ganha do Corinthians, né? Que a única saída pra você é vibrar com a vitória dos outros em cima do Corinthians. Deixa o seu time ganhar ou tentar ganhar do nosso pra você vir encher o saco. Para de ser baba-ovo dos outros, que é Gledson Magalhães de Osasco. Olha, Gledson, eu vou falar uma coisa pra você. Eu trabalho numa rádio, trabalho com futebol, comento futebol, eu comento de quem eu quiser. Então... Mas se você tá se doendo, velho... E hoje não é dia de falar do Mota. Vamos zoar o Corinthians. Ah, vou te defender, querida. Não, não precisa. Hoje é verdade. Zoeira, galinhas dele, valeu. E não tem conversa fiada, não. Chupa e ô trouxa. Tá? Chupa. Tem mais, vamos. O placar do Estádio 97 informa. O maior evento paralímpico do Brasil aconteceu neste sábado, lá na Arena Lava Jato, Itaquera. Palmeiras e Corinthians. Tinha 40 mil mudo torcendo. Quero meter um Zacarias no final. Chupa, galinhada. Oh, galinha, abraço, bom. Domênico. Abraço, é nóis. Eu tô esse programa aqui, olha, vou dizer agora. Tinha que ser tá reprisado, demais, né, velho. Tá muito bom esse programa hoje, viu? Eu te falo de mais nada, se você continuar aí os áudios do WhatsApp. É utilidade pública, acabei de receber. O que aconteceu? É porque segunda-feira esse horário, velho, é muita gente tendo metrô. Ou eu tô errado? Não, é não. Tu concorda. Concordo. Senhor, vai. Pra você não se perder, a estação nova é Palmeiras Barra Funda e do outro lado é Palmeiras Itaquera. É Palmeiras e Itaquera, outro lado. Então não se confunda, porque mudaram isso hoje, viu, Bota? É pra ficar mais coerente. Porque lá é nós também, né? Vai ser a linha verde e vai mudar pra linha vermelha. Entendeu? É verdade. Vai ser Palmeiras Barra Funda do lado. É, mas é tudo nosso. Tudo nosso. Vai, tá bom. Palmeiras Itaquera. 943530150. Manda sua mensagem. Aqui é o Lúcio, São Paulinho da Zona Leste. Bom, só queria dizer o seguinte, ó, o Benjamin fica falando tanto aí do Motinha, que ele não vem, que ele foge quando o São Paulo perde, aí ó, cadê ele aí hoje aí pra falar do Corinthians? Corinthians perdeu, ele nem deu as caras aí. Amarelou, vai, né, Motinha, aproveita aí, ó, e fala um monte do Benjamin pra hoje, viu? Quando um abraço convém. A todos. É, só vou falar, quando amigo. Convém, quando aí convém, amarela, né? É. Puta, porque ele ia ficar louco, porque ele sabia que o Mano não vinha, ele falou, meu, se eu não vou aguentar os caras lá. Puta, eu vou ter que aguentar o Domênico, aguentar a avó, aguentar ele, o Mota. Ele não é flamenguista, ganhou. Então, mas ele não ia querer ficar defendendo o Corinthians, entendeu? Ele amarelou, amarelão, chupa trouxa. Que fique bem claro que ontem, por volta das 8 da manhã, passei na casa do meu filho, tomei um belo café com roscas. Você tomou o quê? Um belo café com rosquinhas. Sem a rosca? Ele estava saindo correndo para ir pro estádio com uma camisa rubro-negra. É que é do lado, né? Ele foi pro estádio muito feliz, ofegante, e depois à tarde fui almoçar com ele. Você foi almoçar com a família? Estava radiante. Ah, tá, depois, feliz. É porque eu peguei um pernoite. Você pegou pernoite com quem? Pernoitou? Com quem? É, com a minha mina, a Rebe. A Rebe? Ah, é? Ai, amigo, ai, ai. A minha mãe que não foi, né, amigo? Ai, ai, ai. Peguei um pernoite. Mas domingo é dia de pizza, Zé, né? Nada melhor do que um pernoite, madeira e depois um parmegiana às 3 da manhã. Parmegiana, velho. É clássico, né? Motel parmegiana, é clássico parmegiana, né? E eu fico super sexy. Estrogonofe também, porque né? Porque eu tenho pernas finas e a cueca dá uma sobrada, dá pra ver a polpa de baixo. Que nojo! A polpa, velho. Sensacional. Vamos lá, mais uma mensagem no WhatsApp, vamos lá. Mina, o teu gol foi da hora, me deixou felizão. Ganhamos do timinho, chupa, chupa, gambazinho. Foi lá em Itaquera, nosso salão de festa. Lá é jogar e ganhar, gamba tá em prantos, chupa Corinthians! Ficou sensacional! Bom, parabéns! Pra mim, a melhor ficou mensagem bom. Chegou até agora. Até agora foi melhor. Qual o nome dele, pra gente guardar? Rapaz. É Norberto. Não, é o Vitor. E outra coisa, viu? Fala, ó, vovó. A melhor, aí. Pra mim, o Moitinha que torce pro outro time, a melhor dupla de dois... Dupla de zagueiro? Ah, dupla de zaga. Eu acho que o Parmeira é melhor do Brasil. Ah, hoje, Vitor Hugo e Mina. É a opinião do Moita. Jogando muito, hein? Jogando muito os dois. Bom, vamos obrigado, lá. Moita. Vamos fazer o seguinte, vamos agora. Primeiro eu tenho que dizer aqui que vem em nome de HDI Seguros, é debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. E também vem em nome de Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra, é gol! E agora vamos ao Momento Sem Parar. Momento Sem Parar funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida, é a pulseira VIP do seu carro. Primeiro ouvinte a ligar, vamos lá. O que você quer fazer esta noite? Mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink, tentar conquistar o mundo. O Pink e o cérebro, o Pink e o cérebro. Um é um gênio, outro imbecil. Alô? O Benja, imbecil. Alô? Quem fala? Felipe. Ô Felipe, tudo bom? Beleza, Dodô. Beleza. Felipe do quê? Felipe Briz Amuri. Brisa Muni? Brisa? Eu também conheço. Não. E vai que é legal, meu. Não é isso, não. Você e o Borges. E quantos anos, velho? 32, eu dou. 3.2. Você é RG? RG. Não. Imita RG. Não. Ele nem falou nada. A gente já sabe que é. E a nota do RG? A nota do RG? É Marcelo. A nota do RG. Cadê o contador? Se tivesse aqui, aqui ó. Trocadilho! Nota 10! 10, sempre 10. O RG sempre é 10. Ô, velho, aí, qual que é o bairro? Eu moro na Vila Maria, Dudu. Ô, oh, Benjinha. Meu, você é o que eu conheço, hein, Zé? Amigo, Vila Maria, meu, eu passo longe, amigo. Deus me livre. É a terra do mano. É a terra do mano. É a terra do mano. Belenzinho aqui. O Belenzinho que é Beverly Hills brasileira. É. Pô, é a terra do mano aí. Diz que na Vila Maria tem cachorro e caminhão. E praça. Mudei pra cá agora. Eu sou do Belenzinho, vizinho do bar aqui. Vizinho do bar? O bar não mora no Belenzinho. Não? Não. Não mora mais no bar, não mora. O bar não mora aí. Quem mora em Belém é Jesus, meu. Verdade. Tá certo. O bar mora em Oss. Qual que é o time aí, brother? Corinthians, Dodô. Fala da naba aí, ô tio. Que naba. Olha, ué, não foi naba? Pera só um minuto, já que o Mano e o Beijo não tá aqui, e você é o corintiano, então, Bilu Tetê em você. Pronto. Ah, pronto, tá vendo? Fazer Biluzinho em você. É, Bilu. E aí, velho, que você achou? Mas, ó, antes de mais nada, parabéns pra você que não arregou. Você não arregou igual o Mano. Você não é amarelo que nem o Benja, não. Mano e o Benja. Contrata esse cara aí, Zé. Boa, Felipe. Você não é amarelo que nem o Benja, não, velho. Você, parabéns, não arregou, entrou no ar pra participar. Por esse motivo, vou te dar um par de ingressos pra você ver o Corinthians amanhã. Corinthians e Botafogo. Porque você não arregou e tá aqui pra participar. Vai deixar de ser zoado? Não vai. Aqui. Não vai deixar de ser zoado. Não, mas ganhou um par de ingresso. Faz parte do show. Você já foi na arena lá? Já fui. Foi direto. No sábado você não tava lá? Não tava porque eu tava trabalhando. Graças a Deus você não tava, hein, Felipe? Graças a Deus. Pô, e o que você achou dessa história toda, Felipe? Achei uma merda, pra falar a verdade. Ah, não, juiz! É legal! Não, é legal, ele foi sincero, ué. Ué, tá certo? Tá certo, tá certo. Ele tá feliz pra cacete agora, ué. E aí, qual é a saída? Ele tá soltando rojão agora. É lógico que não, lógico. Mas fala aí, você concordou com a demissão do Cristóvão? Mota, pra falar a verdade, não devia ter trazido, certo? Isso é verdade. Depois que trouxe, a verdade é o seguinte, eu ouço direto vocês aí, eu acho que... A torcida do Corinthians e alguns comentaristas aí da mídia, a gente tá muito mal acostumado, cara. O time do Corinthians é horroroso, horroroso. Uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. E aí o que acontece? Pega no pé do Cristóvão, vai tirar o cara, vai por quem agora? É que eu falei, tirou o Christian, velho. Meu não, morto, aí, né, velho? É o único cara de nome que vocês têm. Não é, aí assim, eu acho que assim, o grande pecado do Cristóvão, e aí eu acho que ele errou, foi não pôr os melhores pra jogar. Porque assim, Giovanni Augusto tá mal? Tá mal. Marquinhos Gabriel tá mal? Tá mal. Mas é o melhor que você tem, né? Mas os melhores pra jogar, eu vou esperar que o Rodriguinho faça alguma coisa. É verdade. O Rodriguinho é horrível, cara. Verdade. Certo, aí a torcida do Corinthians faz o quê? Pega no pé do André. O André era ruim também. Mas esse Gustavo, pelo amor de Deus, ruim, foi que trouxe esse cara. Nossa, velho, é ruim. Uma bola. O Mano falou que ele ia desencantar, que era o Gustavo. Ô, gente, eu até a coisa também, eu vou comentar aqui rapidinho. Fala, Zedão. Aquele rapaz lá, o adjunto de futebol, como é que chama aí? Que adjunto? Ah, tem um rapaz que é adjunto de futebol, que deu entrevista dizendo que o Cristiano... Eduardo Ferreira. Rapaz, Eduardo Ferreira. Esse cara ele tá mais perdido que o Romero. Você olha a cara dele, não ele é gagueja todo, tudo errado, viu, doente? Não, o pior é o seguinte, quinta-feira... Cara, não pode estar ali, Bota. O não diretor... pode estar ali, Bota. Calma, calma, Zedão. Mas, não é o Santos, é o Corinthians. É verdade. Quinta-feira... Me irrita isso aí. Foi o diretor do Corinthians que deu entrevista falando... É esse cara aí. O Cristóvão não cai. É esse cara. Foi o diretor. Mas quando o cara fala isso aí... Tá garantido. Pô, os caras mandam noção. O cara não pode. Mas aí eu vou ter que dar razão pro presidente do Corinthians. O cara não pode chegar num dia antes do clássico e falar não... O técnico tá balançando. Não aí, fala. Aí, não fala nada. Não fala nada. Não precisava falar isso. Entendeu? Ficava quieto. Assim, ficava quieto. Assim, a questão é que a torcida do Corinthians está mal acostumada. O time desse ano é horroroso. É para ficar entre sexto ou sétimo aí. E olha lá, hein? Tem que trazer um técnico bom. O Roger, o que a torcida do Corinthians quer com o Roger? O Roger tem um time na vida. Eu também acho. Ele tem um time na vida. A questão é que assim, a gente acha que todo mundo, o Roger que é pupilo do Tite, vai ser o Tite. Não vai. Para, entendeu? Né? Eu não resolveu no Grêmio. Não resolveu no Grêmio. Você acha que ele tem o Grêmio tem a pressão que eu... Que o Corinthians tem, não vai resolver no Corinthians. Pelo amor de Deus, tem que trazer o Luxemburgo. Tem que trazer o Luxemburgo. Você é a favor do Luxa? Você acha que o Luxa vai dar jeito? Eu acho que chega no Luxemburgo, chega pra ele e fala: meu, você tá aí sem trabalhar, vou te oferecer uma estrutura boa aqui, vem pra ganhar pouco, que a gente vai junto e vai atrás. Mas será? O Luxa não vem pra ganhar pouco nunca, velho. Ah, vem, ele não tá ganhando nada, pô. Ah, mas um cara desse que se compromete com isso. A gente reabilita o cara, a gente reabilita. Eu acho que, que seria, como o Mano, até o Mano falar isso aqui no estádio, eu acho que seria a última chance do Luxa. Então, é a última chance, eu teria, grande. Eu teria medo de trazer o Luxa, mas por exemplo... Ah, o Luxa, o Luxa ele, aceita pra ontem. Eu também acho. Mas ele tem uma identificação com o Corinthians, né? Tem isso também, isso aí ajuda. Né? Entendeu? Assim, eu gosto do Eduardo Batista também, também é um técnico bom, mas também não segura o Rojão. Com esse time aí... Nem o Guardiola treina o Corinthians. Não, o Eduardo não sai agora da ponte, mas nem, ó, pra pegar essa tromba aí. Mas não, você acha... Azedão, não tem condições, não tem condições. O time do Corinthians não tem condições. O Rodriguinho não seria titular no Botafogo, cara. O Rodriguinho é reserva no Botafogo e no Corinthians é titular, porque só tem ele. Mas você sabe que quando a gente joga não, o pagode, você, não é você. A gente joga na Pompeia de quinta, 3 da manhã. O Rodriguinho, com certeza, é o melhor que joga. É. O time sempre quem tira ele, o Thiaguinho. É. E o Rodriguinho sempre é o destaque do time. E aquela tua amigo? Ela, aquela tua amiga lá. A Graciane é o zagueiro do time do Rodriguinho. Com aquele tamanho tem que ser. É, ela, e ela joga bem? E ela é a Juju Salimene na ela zaga. Ela joga bem? Ninguém passa. Parece Mini Vitor Hugo. Não, vou te falar. Tá difícil, e quem e pra você, quem é o culpado dessa história toda, desse momento do Corinthians atual? Ah, eu acho que não tem culpado, né, Mota? Eu acho assim, o Corinthians teve que vender. É, eu acho legal o presidente vir aqui e falar, ah, beleza, a gente tá com menos dívida e tal. Só que assim, teria que ter escolhido, além de tudo, o Corinthians não que deu azar, mas, por exemplo, o Guilherme, que é um bom jogador, não tá jogando nada. O Marquinhos Gabriel, que também é um bom jogador, não tá jogando nada. E o Giovanni Augusto, idem. Então, assim, deu azar das 3 peças que me trouxe pra jogar, não tá jogando bem. Agora, então, assim, já foi. Ah, só uma coisa, vocês têm que desabafar mesmo, porque a gente tá se divertindo um pouco aqui. Agora, tem uma coisa evidente, o Luxemburgo nunca deu certo com um elenco ruim. Você vai trazer ele agora aí? É, agora não é a hora, é horrível, ano que vem. Mas não é sabe agora. Treinar é esses caras. É planejar pro ano que vem, né, velho? Posso falar? Pro ano que vem, agora deixa esse... Mas você acha que ano que vem não vai ter dinheiro, rapaz? Por isso tá sem dinheiro. Ano que vem vai ter. Não, e agora. Eu posso falar? É uma vergonha, desculpa, eu falo isso também do São Paulo. Times gigantes como São Paulo, Palmeiras, Corinthians tem problema de dinheiro, gente. O não que dá. Esses clubes arrecadam... Eu também acho, cara. É um absurdo. Eu acho um absurdo, viu, Domênico? Como é que um cidadão brasileiro tem problema com dinheiro? Eu fico puto da vida, porque assim, esse time do Corinthians que tá aí, ele foi eliminado pelo Aldax com o Tite. Exatamente. Culpa não é do técnico. Foi eliminado pelo Audax, foi eliminado pelo Guarani com o Tite. Então, assim, não vai fazer milagre com Gustavo, Rodriguinho, Camacho. Meu, não dá. Sabe o que é? Aquela política, assim, de que deu sorte em trazer um jogador de Série B, um jogador que tava no interior. Não é, Lota, é, jogou o bem tá o Paulista. Aí vai e coloca lá. Ó, mas você colocar um cara no time que tá tudo certo, por exemplo, colocar um cara no time do Palmeiras. Não, põe o Tietchan nesse Corinthians, aí ele não ia aparecer. Não ia aparecer. Evidente. Você pega um time do Palmeiras que agora tá acertadinho, você coloca. Exatamente, você é bom, né? Ah, eu sou evidente. Então, você coloca um Gustavo, por exemplo, com o tempo ele vai evoluir e vai jogar bem. Não. Agora, Mota, você coloca num time que tá destruído, você precisa que o cara resolva pra você, Mota, ele não vai resolver. O Gustavo precisava nascer de novo. O Gustavo, pra jogar bola, precisa nascer de novo. Desse jeito aí, não dá. O cara não domina a bola, pelo amor de Deus. Ah, não, ele deu um chute no primeiro tempo, viu? Por cima do gol. Não, a bola chegou a empoar. Não, é verdade. Tem razão, viu? Agora, olha, os caras que estão mandando pro filho. É verdade que seu apelido é Filipinho? É, sou eu mesmo. Agora, olha, só um minuto, hein? Só um minuto. O Corinthians tinha que eleger um representante e eu fiquei chateado. Fiquei chateado que não teve um representante. Eu tive, por exemplo, um Fantástico. Sim. Porque tinha que estar um cara lá pra pedir musiquinha. Porque o Palmeiras esse ano jogou em 3 estádios diferentes e ganhou do Corinthians os 3. Tudo de 2 a 0. É verdade. Não, deu 1-0. Ganhou no Pacaembu. Depois ganhou. Tudo de 1-0. Não foi embora, ganhou no Pacaembu, na Arena do Palmeiras e na Arena do Corinthians. E não tomou gol. E não tomou gol. Então tinha que ter um representante. Faz 20 anos que eles não ganham nada. Não ganha nada o quê? O que que não ganha nada? Mas ganhou no passado. Não ganha nada. Não ganha nada o quê? A Copa do Brasil não vale nada. Agora não vale nada. O que que é não vale nada? O que que não vale nada? A Copa do Brasil não vale nada. Ah, não vale nada? Ah, mas se você ganhar, você não vai comemorar? É ridículo. Não vale nada. Não para de ser ridículo. Para, Felipe. Esse ano eu não vou comemorar. Para, deixa esse fofarrão. Felipe, vocês não ganham nada esse ano. Você não ganha nada esse ano. Para, vai. Se você ganhar a Copa do Brasil, você não comemora. Olha, o Palmeiras ganhou. A Copa ganhando do Inter. Vamos ganhar as duas aí. Do Inter, Cruzeiro, do Santos. O Santos não ganhou nada, foram os pênaltis. Pode falar o que quiser, eu tenho irmão flamenguista. O time do Flamengo é bom, hein? Fica falando que é só paga CBF, pau, o Flamengo outro, é bom. Você fala do Benjamin, vocês gostam, você é outro flamenguista irmão, também, hein? Tô sentindo o cheirinho. Torce mesmo, hein? Mas torce mesmo, hein? Eles vão jogar contra. Vocês vão jogar contra o Flamengo eles ainda? Eles vão entregar o jogo pro Flamengo. Não, a gente não entrega. Vai, vai. Facilita. Aquele ano lá entregaram. Entregaram. O jogo é mando do Flamengo aí. Já perderam. Já perderam. Já perderam esse jogo aí. Com esse time aí, perde de qualquer um. Não dá. Esse time não dá. Mas manda todo mundo embora. Se você, Filipinho, se você manda ver, você era a favor, por exemplo, assim, faltavam 3 jogos pra acabar o campeonato. E o Corinthians e Flamengo jogasse. Você era a favor que o Corinthians liberasse pro Flamengo? Pro Porco ser campeão? Não, não tem a dúvida. A gente não libera nada. Libera São Paulino, caramba, nada. Seu galinha. Fica na sua aí, ó. Não libera nada. Vou publicar que o cara falou de você aqui. Com 12. Se o Corinthians jogar com 12 na linha contra o Flamengo, perde. É que agora vocês não tem mais juiz, né, velho? Sem juiz. Se aconteceu alguma coisa que a juizada tá abandonou. Abandonou. Para, ontem teve um pênalti no Lucas aí, que você tá falando. Que mimimi. Foi pênalti, claro. Peraí, te colocar claro. Mimimi pra você. Vai, chora, vai. Vamos lá, que mais teve? Vai, conta. Vai, desabafa. Vai, desabafa, vamos ver se você tem razão. Vamos ver. Vai. Que mais teve? Foi só isso. O Corinthians empataria o jogo. Foi só isso. Teve um pênalti. O que a gente tem de bom no jogo de amanhã foi pênalti. Só isso. Foi só pênalti. Por isso que perdeu. Não dá, Felipe, não dá. Desculpa, não dá. Não dá. Filipinho, não manda seu abraço, que é o momento sem parar. Não, queria mandar um salve pra todo mundo aí, dizer que tamo junto, o Coringão ano que vem vai voltar mais forte, mas esse ano realmente tá difícil. Esse ano não dá. Não esquece de passar aqui pra pegar seu ingresso, tá? Passa aqui. Falou, Paulista, Felipe, um 1439. Valeu. Andar. Tchau, tchau. Tudo de bom. Meu amigo, esse é o momento sem parar. Funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Segunda ligação. Pikachu! Alô? Alô? Dudu. Opa, quem é? Humberto? Humberto Gandolfo, da Casa Verde. Opa, Humberto Gandolfo. Só isso. E quantos anos, Humberto? 5.4. E Casa Verde, já falou, né? E o time? Casa Verde. Ah, o time cada é aquele vez... que bateu na gambazada ontem. Aquele que surrou. Aquele que deu uma surra. É. Cadê o fanfarrão? Não veio hoje? Os dois medraram hoje. Amarelo, os dois medraram. Véio. Deixaram o Baco coitado sozinho aqui, ó. Ah. É, põe o mano aí, fanfarrão, fala. Daqui a pouco eu vou repetir o replay do estádio, hein? 7:30. Sete e meia. Vou repetir aí, porque todo mundo precisa saber o que o mano fez aqui e falou. A groselhadaça que ele falou aqui. Põe 10 vezes no ar e põe 10 vezes na caixa postal dele pra estourar a caixa postal dele. É. Pô, você é muito malvado. Não, né? Não é malvado. Ele tem razão, ué. Tem razão. Falou um monte de groselha aqui, ué. E eu avisei, Não foi por falta de aviso, hein? Ô, Dodô, e eles tiveram sorte, hein? O Palmeiras jogou com 9. 9? Por quê? É. Ah, porque o Leandro Banana não vale nada. E o Eric deve ser corintiano, porque só chuta as bolas na frente do gol pra fora, então jogou com 9 ontem. Teve algumas oportunidades, ou ele perdeu uma oportunidade clara de gol. O Eriquinho foi ruim, foi, viu? Foi mal, né? Foi mal o Eriquinho. O segundo chute dele ali, é. Olha. Agora, Domênico, e ouvinte? Fala aí, ô. Como fala a vovó aqui que pô, Luca do Barro ia deitar ontem. Ouvinte, só uma constatação. Constatação, isso. Não é aquele pitadinha, não, nada. Sem pitadinha. Tá bom, muito obrigado. De zoeira, né, Verentes? Certo. Não vou perder tempo, onde podemos zoar o Corinthians um pouquinho. Enfim, declaração do Edmundo infeliz ontem. Edmundo? É. Eu vi. No canal dos meninos, ele disse... Ele falou groselha, hein? As torcidas de Vasco, Palmeiras e Corinthians têm uma particularidade. Só lotam de verdade quando o time está bem. A torcida do Flamengo é diferente. Ela vai em qualquer situação e está presente com o time. Principalmente nos momentos que está empolgando o seu torcedor. Edmundo, deixa eu te recordar, 2014, isso não é pitadinha, 2 anos atrás, Palmeiras fez 40 pontos, primeiro time a não cair com essa pontuação, jogos lotados, todos os jogos quando lotados. Quando estreou a Arena do Palmeiras. Série B, todos os jogos lotados. Aliás, as duas vezes que o Palmeiras caiu, a torcida foi resgatar o time no bairro. Falou bobagem. Você que está nas inaugurações de todas as lojas do Palmeiras. Coisa, hein? Não estava só no aniversário homenageado. Exatamente. Pelo amor de Deus, volta pra TV e fala: falei uma merda! Exclamação. Aliás, ô Edmundo, por favor, errado, hein? Você falou bobagem, Edmundo. Desculpa, eu honestamente falar. Eu adoro e não vai apagar o que ele fez pelo Palmeiras e não vai apagar o amor que a torcida do Palmeiras tem por tudo que o Edmundo fez jogando bola. Mas falou uma bobagem. Pelo falar amor de Deus. Torcida de Vasco, do Palmeiras e do Corinthians. Eu posso falar pelo Palmeiras e pelo Corinthians porque tá mais perto. Não vou falar pelo Vasco. Mas acho que também é. Palmeiras e Corinthians, quando desceram pra segunda divisão, os torcedores resgataram o time. Todos os jogos lotados. Que bobagem que falou que só vai na hora boa. Edmundo, mentira, mentira. É isso. Torcida do Palmeiras é absurdo. Vai em todos os momentos. É só você olhar, analisar. Não precisa nem olhar. Pega um Google. O Google tá aí pra ajudar todo mundo, porra. Mas qual a lógica de falar um negócio desse, né, velho? Edmundo, o Palmeiras tem 130 mil sócios torcedores, Luiz. Para, bobagem. Falou bobagem. Só queria falar uma coisa pra ele. Bem lembrado, muito obrigado, Avaloninho. Carlos Pimpolini é muito fã seu. Falou, vai na família Pimpolini. Carlos Pimpolini? Ficou magoado com Edmundo. Vai lá que eu ainda gosto de você. Edmundo. Vai pra TV e fala, eu falei uma merda, exclamação, pede desculpa. Calma, assim, calma, você ontem, tá nervoso. Ontem hoje. Eu estava empolgado de ver a torcida do Flamengo encher o Pacaembu e não falei a verdade. Quando, na verdade, as torcidas, elas também vão. Porque Palmeiras, Corinthians, e acho que também o Vasco tá lotando na Série B. E pela terceira, ou não, não sei. Mas não sei. O Vasco caiu pela terceira vez, nego não aguenta mais a Série B. Mas eu não sei não, mas a torcida do Palmeiras e do Corinthians caísse pela terceira vez, estava lá todo mundo. Tudo bem, mas fale pela do Palmeiras e Corinthians. Então. Não adianta, na hora você fica puto, mas depois você vai acompanhar o time. Por Palmeiras e paixão. Pelas duas torcidas, porque eu vejo o que tá acontecendo, porque tá perto de mim. Palmeiras, principalmente, e Corinthians eu vejo também. São duas torcidas que vão em tudo quanto é jogo, cara. Você tá louco? Falou bobagem, né, Humberto? É isso aí, falou uma grande bobagem. Não pode falar um negócio desse, velho. Sabe, não pode? Fala aí, meu velho. O pior é que nós vamos ser punidos, né? Quem vai ser punido? O Palmeiras, né? Por quê? Ah, porque a torcida, apesar de ser do Corinthians, brigou no nosso estádio, né? É, lá é o nosso salão de festa, é verdade. Salãozinho de festa. Quebraram o nosso salão de festa, não pode fazer isso, pô. Não pode, rapaz, não pode. Eu ri tanto, rapaz, mas tô rindo até agora, viu? Tô rindo até agora. Ai, meu Deus. Tá nojento. Puta, eu tô ficando muito nojento. Por que que aqueles dois não vieram aqui pra ouvir de mim aqui na minha porque cara? Porque o Benji é amarelão. O mano é já passou pra mim. Não, dois amarelão. Covardes, isso, covardes. Não esse vieram aqui. Porque quando... quando Ah, pois não, pode falar. O Filipinho que falou agora é muito mais corintiano que os dois juntos. Apesar que o Benji é São Paulino, né? Ele não é corintiano. Ele flamenguista, fala que é, mas não é, né? Flamengo, mais é pro Flamengo. Olha, o Benji não, gosta das... Ele é flamenguista das... porque ele é modinha. É. O Flamengo tá bem, entendeu? É, então, ele vai... O São Paulo tá mal, então ele é flamenguista. Ele vai conforme a onda, entendeu? Agora, o Humberto, ó. Oi. É, deixa eu falar uma coisa pra você. Segundo o Cuca falou uma vez, não foi ontem, deve ter sido no último jogo contra o Flamengo, ele disse, né, que faltavam 8 vitórias pra chegar na pontuação de 72, que é a pontuação campeão. Que ele acredita ser campeão do Brasileirão. O Palmeiras ganhando ontem, faltam 7 vitórias. 7 vitórias e 12. Você acredita que 7 vitórias e 12 o Palmeiras ganha o título? Eu acho que ganha. Eu acho que não vai nem precisar de 72. Será, esse ano tá velho? Muito nivelado. Eu acho que vai precisar de mais, hein? Mas eu acho que vai ser mais. Se você pegar os caras que fazem estatística... Eles falam 76, Os jogos do Flamengo e do Atlético são muito mais complicados, né? E o Palmeiras parece que esse ano não tá com aquele complexo de Robin Hood, né? De ajudar os mais fracos. Tomara, né? Então, porque vai pegar a sequência de só time fraco agora, hein? É, porque se pegar aí... Não pode América, acomodar, né? Santa Cruz, Botafogo... Curitiba vai dar 8 fácil. Eu acho que aquilo que todo mundo tá falando, se a CBF não ajudar, eu acho que o Palmeiras tá com a mão na taça. É só não desesperar, isso que o pessoal falou, jogar fechadinho, jogar com calma, certinho, esperar a hora certa de fazer o gol, entendeu? E não pôr mais esse Leandro Banana, pelo amor de Deus, mandar ele de volta pra Bélgica. E outra pro também, Corinthians, né? Já que ele é corintiano, dá pro Corinthians esse jogador, hein? E outra coisa também, né? A diferença é muito pequena, um ponto, né? Com relação ao Atlético, abriu um pouquinho, né? Tá com 5 pontos do Atlético. Eu não entendo 5. O Atlético, às mas... vezes, ele dá uma escorregada, né, velho? Tem um time bom, tem um... É tão bom escorregado, né, Dodô? Não sei, você fale por você. Agora... Você é, hein? Não, eu não sou, não. Você acha que você é. Vocês assim. Estão equivocados. Eu acho que é. Vocês respeitem. Não, tô respeito eu tenho, mas eu acho que é. Fala, o Atlético, velho. O Atlético, como todo time... Que o Marcelo ultimamente tem treinado, ele oscila muito, então essa é a nossa sorte. Já o Flamengo não tem oscilado, mas eu acho que agora o Flamengo, pegando as pedreiras que vai pegar pela frente, também vai perder ponto. Então, eu acho que quem perder menos ponto aí nessa fase, nessa reta final, vai ser campeão. Eu acho que o Palmeiras tem um caminho mais fácil, não que seja moleza, mas é bem mais fácil. Eu acho que a fase ruim passou, entendeu? Essa fase aí desses jogos era bem difícil. Se manter líder nesses 5 últimos jogos, então eu acho que agora ninguém mais segura, entendeu? Roberto! Não, Humberto. Meu xará! Humberto! Ah, Humberto! Só uma pitadinha aqui. Outra pitadinha. O Jota Neto, os ouvintes são muito bons, viu? É. Melhor que o Wikipedia é ouvinte do estádio. O que aconteceu? Olha aqui, Primeira Liga, Flamengo e Figueirense, 6 mil pessoas no mesmo dia. Palmeiras e Capivariano, 22 mil na arena. Flamengo e Vitória pelo Brasileiro, 4.600. Palmeiras e Linense. Linense 2, Palmeiras 1, tudo bem. Não importa. 21 mil pessoas. Eu sabia o público. Palmeiras e Ferroviária. Ferroviária 2, Palmeiras 1, mas não importa. 18.500 pessoas. Flamengo e Confiança, 4.300. Quer dizer... Mas não tem que discutir o tamanho da torcida, né? Não, é isso, né? Isso aqui o Edmundo falou que vai na hora. Pelo menos entra no Google antes de falar merda. Então, é só entrar no Google, é o que eu falei. O Edmundo deixou... E parei de falar disso. Não precisava ter falado aquilo. Não precisava. Acho que falou num momento, se empolgou, falou uma groselhada. Tava transmitindo o jogo dos caras. Groselhou. É porque, Domênio, é um ídolo que eu tenho. É, exatamente. Nós temos, né? É como se o Evair falasse isso. É, não pode falar. O Evair tem uma camisa. Quando você entra na família Pimpolini... Ah, tá lá? Pendurada. Tem uma camisa gigante, você passa por dentro dela. É mesmo. Endereço do Pimpolini? Alameda Santos, sem número. Quando você entra, tem a camisa do Evair, tem a camisa do Rogério Ceni, do Basílio e do Pelé. É, as camisas mais poderosas. Da então, Luzinha tá também tem, mas... Ah, a Luzinha vai acabar, e a Luzinha caiu pra Série D, hein? Meu Quarta Deus, divisão. Que fim, hein, velho? Que coisa, hein? Rebentaram com a Luz, hein? Então tá bom, Humberto, manda teu abraço aí, meu velho. Ah, um abraço pra todo mundo aí do estádio, pra todos os ouvintes. Abraço. E um chupa, mano. você tinha que sair hoje, mano. Você é covarde. Foi é covarde? Se acovardou, é isso. Se acovardou. É fanfarrão só quando lhe convém. É. Como diz o Beijinha, quando lhe convém. Quando convém. Ah, o Beijinha também, né, velho? E o Beijinha, não vou mandar um chupa pra ele, porque ele não sabe o que ele é ainda. Uma hora é São Paulino, uma hora é flamenguista. Não sabe, ele tá indefinido. Então, tá, agora ele tá bem flamenguista agora, esses últimos. Não, ele fala do Motinha, mas ele é Motinha, igual o Motinha, entendeu? Não, igual a mim não. Não acredito em tudo que o Beijinha fala. Cada hora ele torce com um time, ele é Modinha também, entendeu? Tá bom. Só tem um, velho. Falou, Everton. Humberto, um abraço. Obrigado. Falou, um abraço. Vamos lá. Tchau, tchau. Tá certo. Esse é o momento sem parar do Estádio 97. Funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Terceiro ouvinte. Então, He-Man, tornamos a nos encontrar. Nada de ser. Alô. Baralho, meu. Ah, uau, opa, baralho, fala baralho. De novo, que gostoso. Baralho. Alwin, quem fala? É o Eduardo. Oi, Eduardo, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Eduardo o quê? É José Eduardo Cardoso Paroli. Paroli. Quantos Paroli, manda aí. Quantos Paroli, né? Faroli. Com paródia. Com S. Saroli. Com F de faca. F, farole. Ah, farole. Farole. Isso. Parece um macarrão, vou comer um macarrão farole. Farole. Farole a quatro queijos. Ô, velhinho, e quantos anos você tem? Meu irmão. É, italiano. 45. 4.5. Tá certo. Isso. E o bairro que você mora? Jardim dos Altos. Dos Alpes? Bah. É o que eu Jardim conheço. Jardim dos Alpes. Manda. Hã? No Jardim de Baixo. Que assim, Jardim de Baixo? Que porra é? Dos Altos. Que porra é Jardim de Baixo? Sei lá, entendi, mas foi sensacional, não importa. É a pistola. Barueri. Barueri. Barueri. Então tá bom. Time? Vai pra cima dele, Santos! Aê, chupa aí, bando de babaca! Ó, vou falar uma coisa pra vocês, hein? Só tô ouvindo vocês comentar, falar, tão esquecendo muito do Santos. Eu tô gostando que ninguém tá gorando. É, isso aí. Você tá achando que vai chegar. No barranco, nós vamos chegando devagarzinho e vamos papar essa aí. Vai papar? Vai. Chegando, não vai dar mole, não vai dar mole pra vocês engolendo. Mas você acha que o Santos tem time pra título? Rapaz, a gente não pode ter time, mas tem raça. É. E vocês viram o que aconteceu ontem, né? Ah, mas ali foi uma sorte, hein, velho? Não, minuto, sorte não. Vai falar com um gol daquele, é sorte. Ah, para. Ô, Bota, rapidinho, meu. Queria contar uma piada pra vocês aí, velho. Fala. Presta atenção aí, ouvinte. Vamos lá, vou esquecer aqui, meu. Que isso? Meu, um assaltante chegou pra outro no meio do deserto e falou: olá, sou paraguaio, vim para te matar. Aí o outro falou o quê? Para quê? Cuba. Nossa, que piada mais louca. Tá muito louco mesmo, hein, velho. E aí, você acha que o Santos agora... E o que aconteceu com o Lucas Lima? Isso aí é síndrome de seleção, cara. Eu também acho, sabia, velho? O jogador vai pra seleção brasileira, entendeu? Quando volta, volta essa bosta que tá. Ou! Ah, então vamos fazer o contrário? Convoca o Eric, vai que acontece o contrário. Ele volta melhor. Ele tá ruim. E volta bom. E volta bom, né? Agora, olha, mas eu não. Eu acredito que o Santos pegue um G4, Libertadores. Não, é campeão. Ai, qual rodada que a gente vai ser campeão? Não. Mas, vocês estão esquecendo, o Santos ainda tem jogo direto contra o Palmeiras. Então, mas qual rodada que a gente vai ser campeão, pô? Nós vamos ser na penúltima rodada. Na penúltima? Ai, tadinho deles. Na penúltima rodada nós vamos ser campeão. Olha. Escreve aí que eu tô falando. Apesar do campeonato da Palma, vai se tratar, vai se tratar. Aí falando que vai ser campeão. É claro que vai. Por que não vai? Apesar que tá. Você tá duvidando? Dá um motivo pro Santos não ser campeão. Fala aí. Pô, você tá de brincadeira, velho. Parmeira. Não, tô falando sério. Você acredita nisso? Você acredita mesmo? Sério? Acredito, tô falando sério. Você pode escrever aí, Dudu. É que o Santos perdeu uns jogos meio bobo, hein, velho. Ó, o Santos pega agora, o querido ouvinte. Vamos lá, eu passo aqui a tabela. Pega o Sport fora. Então, peraí, só um pouquinho. Ô, para de zicar, rapaz. Só um minuto. Vamos por partes aqui, gente. Espera só um minuto. O Santos tem 45 pontos. Se pra chegar nos 72, que estão falando que é campeão, ele precisaria aqui. 65, menos que 20, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 22 pontos, é isso? É isso? Não. Ou fugir da escola? Não. É isso? Não. Como não? Fugiu da escola. Ó, Domênico. 27. Fica pianinho. Não, 27, aí. Desculpa, 27. É, 27, tá? É. Então vamos lá. 27, na verdade, você precisa aí de 8, 24, 9 vitórias, certo? Certo. 9. Então vamos lá. Falta 12. Calma. 9 vitórias e 12, tá? Certo. O Santos pega o Sport lá. Pode ganhar? Pode. 3 pontos? É, um jogo fácil. Pontos. Vamos lá. Uma vitória aqui. Vambora. Aí depois o Santos tem aqui. Atlético Paraná em casa. Beleza. 3-0. Não, calma. Na Vila. Calma. Na Vila. Duas vitórias. Calma. Vocês estão muito apressados. Vamos lá. Santos e Fluminense em casa. Em casa, mais 3 pontos. 3 vitórias. 8-0. Tá bom. Não, vai ganhar tudo também, né? Vamos lá. Calma. Até aí tudo bem. Santos e São Paulo. Não dá pra cravar 3 pontos aqui. Claro, desculpa, que dá, na Vila. Aonde? Em casa? Não, Pacaembu. Pacaembu. Não dá porque é clássico. Não dá, é clássico. Como eu não cravei Palmeiras e São Paulo, e muito menos Palmeiras e Corinthians, não dá. Então vamos tirar. Calma, vai, calma. Perdeu um. Também não vai ganhar tudo. Vai chupar um saldo Himalaia, vai, Domingo. Vamos ser. Não vamos ser fanático assim. Bambuja o caramba, Tom. Calma. Tá? Tem 3 vitórias. Não ajuda, não, velho. Pegar as meninas, eu te passo o carro. Oh, oh. Santos e Grêmio, trouxa. Vila Belmiro. Pode ganhar. Vila Belmiro é pra ganhar. É porque na Vila Belmiro. Esse aí é pra ganhar. Nós vamos dar a rigote que nós passamos lá. 4 vitórias. E o Grêmio, hein, Vieira? Cadê você? 4. Pera, calma. Tadinho do Vieira. Chapecoense e Santos. Eu não cravo que o Santos ganha aqui. Ah, para, não, Domênico. Você tem esse, não. Lá em Chapecoense, já em Chapecó? Ah, mas não, sério, é um jogo difícil. Vai tomar um soro no Hospital das Clínicas, tá bom, vai. Vocês querem cravar, então? Tá bom. Fala onde eu quero cravar. 5 vitórias. Vamos lá. Vai, quem mais tem? 5. Santos e Palmeiras, você vai cravar 3 pontos em cima Vila do Palmeiras? Belmiro, 3 pontos gravados. Você tá maluco? Ah, aí é difícil. Tá maluco. Aí não dá pra falar nada, velho. Vamos fazer uma aposta, Dodô. Vamos fazer uma aposta. Primeiro que eu não te conheço e não vou apostar porque eu não conheço. Domênico. Começa por aí. É que grosseiro, primeiro, tá vendo? Primeiro, só um minuto. Primeiro, não, você não vai falar porra nenhuma, que eu tô na mesa e você não fala. Não, Domênico. Primeiro que eu não te conheço. Ah, e eu, Domênico. Não, peço, né, eu não conheço ouvinte e eu não sei se ele vai pagar aposta. Não sei. Não sei se é mal pagador mesmo, é isso aí, Domênico. Não sei se é mal pagador. Ou não. Então não dá pra apostar. Primeiro começa a ver. Vocês não vão ganhar. Mas é opinião, gente. E a minha opinião é que não ganha. Então, peraí. Mas tem que censurar vagabundo mesmo. Tá, eu acho que esse jogo não dá pra falar se é vitória. Não pode. Se não encravou no São Paulo, não pode cravar também com o Palmeiras. Tem que censurar vagabundo. 4 vitórias. Segue o jogo. Pode ter um dispositivo que o telefone explodisse. Tem 4 vitórias. Mas pacificamente. Ponte Preta e Santos. Você vai cravar ponto também aqui. Vou cravar em você daqui a pouco. Cala a boca, você aí, ó. Vai, não Ponte, dá, Ponte dá, Preta tá e Santos. Você tá sendo muito imparcial, cara. Você tá sendo muito imparcial. Você tá jogando. Parcial. Imparcial ele tem. Não tô jogando tá tabela. Jogando, tô falando que clássico não dá pra pôr 3 pontos. Tá jogando a tabela pro lado do Palmeiras. Tá, vocês vão então ganhar tudo. Ele, então tá bom. Deixa ele falar. Não, vai. Só um minuto. Então tá bom. Eu não vou mais olhar. Chega de olhar. Ah, não. Domênico. Eu não vou mais olhar. Sabe por que eu não vou olhar? Só um minuto. Pera um pouquinho. Pera um pouquinho. É a censura mesmo. Oh, tchau, querido. Calma, não, senão vira bagunça. Não pode ser bagunça o programa. Pera só um minuto. E olha, isso que só tem nós três só hoje. Só tem três. E o ouvinte tá fazendo um salseiro. Ele é muito fanático e não dá pra falar com um cara muito fanático. Porque o cara, ele começa a visualizar que vai ganhar tudo. O Santos não vai ganhar 12 jogos. Pra você ganha os 12. Pra mim não ganha. Eu tô falando pra você. Se você olhar a retrospectiva anterior, você vai perceber que o time que ganha mais pontos no segundo turno é o Santos. Onde você tá vendo isso? Você não, tá o melhor time do segundo turno não, é Botafogo. Ele tá maluco, ele tá completamente maluco. Botafogo. É Botafogo, depois é o Flamengo e tem o Palmeiras. Você tá louco, vocês estão muito atrás. Para, você tá. Mas ó, vocês têm uma dificuldade. Ô, Santista. Ô, abaixa a cabeça pro Domênico, não. Ô, Santista, vocês têm uma dificuldade que é jogar contra time pequeno. O que acontece? A diferença é assim, que eu tô no telefone e o Domênico tá aí ao vivo na rádio. É isso aí, humilha ele mesmo. Qual que é a diferença? Não tem diferença nenhuma. Ele pega e fala o que ele quer do Palmeiras, mas não quer ouvir. Não, tô ouvindo, fala. O título. Então fala, mas pra você, peraí. Pra você, pra mim não é. Pra você, pra mim não é. Ué. Não, mas você tá falando só como torcedor, então, a gente tá analisando o futebol. Pior, eita, mas tô tentando analisar, não deixa. Que o ano passado que nós demos pra vocês a Copa do Brasil. Chupa, deram o cacete, tomaram. Chupa aí, ô trouxa. Brasil, chupa, tomou. Chupa, seu maluco. Chupa, chupa. Briga. Ô juiz, chupa. Ai, que Segue o jogo, segue o jogo, sem falar. É, sem falar claro. Fala mais, Domênico. O Santista quer mandar abraço. Vai, chega, vai. Você falou muita besteira. Eu nunca vi um cara tão fofarrão, velho. Dá um vaginal pro Domênico ficar calmo aí que ele vai ter um troco. Tô calmo. Ai, tá calmo. Tô calmo e tô feliz, velho. Tô calmo e tô feliz pra caramba. Esse timinho aí do Corinthians, do São Paulo. Ô, timinho não, respeita eu. Contra o Santos, vocês tudo treme. Ô, time do interior, fica na sua aí. Primeiro que... Qual que é o nome do ouvinte que eu perdi aqui? É, Santista, vai. Não, o nome dele. Já jogaram fora. É, o nome dele é Messias. Não, cadê o nome do ouvinte que eu quero falar o nome dele? O nome dele é Messias. Não é? Qual o teu nome, aí, velho? Pô, vocês pegaram ali, pô. Ah, eu? Pera aí. Qual o nome dele, Bar? Eduardo. Eduardo Faroli. Eduardo. Primeiro, cara, que se for olhar retrospecto de um time ou outro, vocês não saem na foto, deve ter umas 30 vitórias a mais, sei lá, alguma coisa assim, não dá, né? Não, mas se contar os jogos das segundas à noite... Desculpa, velho, não dá, você quer disputar primeiro que Eduardo, jogos das segundas, pelo Paulista, o Santos é mais vitória, seu trouxa. Eduardo... RG que falou isso aí, Luan. Eduardo e esse trouxa do Azedão. Não dá, vai. Primeiro que vocês não são frente a nós, velho. Desculpa. Nunca foram. Desde a época do Pelé. Deixa eles quietinhos. Vamos continuar assim na nossa. Isso, fica aí. É, pianinho. Vocês estão em quarto, velho. Fica em quarto aí, isso. Vocês dão oportunidade só pro pessoal falar. Vamos deixar assim. Tá bom, vai. Depois. Então manda abraço. Nós vamos se encontrar em março lá no navio. Entendeu? Você vai no navio da véia? Vou, sexta-feira eu tô aí no café da manhã. Sim. Eu também vou, vamos lá, todo mundo. Tem Paulo Ricardo. Paulo Ricardo, vai na capital inicial. É isso aí, cara, com certeza, cara. 3 dias, legal, cara, sem dormir, cara. Subir a serra a pé, cara. Bem lembrado pelo Eduardo. Bem lembrado, o navio da véia vai vir com força total. Exemplar, velho. E você já comprou tua cabine, Edu? Já antes de descer do ano passado. Agora virou Edu, né, seu vendido? Agora virou Edu. Se eu sou você, eu desligo, cara, e protesto. Estamos falando de assuntos diferentes. Não estamos brigando. Quando fala Palmeiras e Santos, é uma coisa. Quando é navio, nós estamos juntos. Navio é outra coisa. Navio não é futebol. É nosso trampo, pô. Tá louco. Aqui, ó. Navio da Veta, sensacional. Você tá de brincadeira. Capital Inicial e RPM. Aliás, pode ligar agora. Tem plantão lá pra atender agora. Pode ligar agora. 3624-9007 na da promoção. Se você ligar agora, você vai junto com... muito bem, hein? Quem é o Renato? Muito bem, o pessoal. Renato é gente boa. Tá todo mundo lá. Ana, quem mais tá lá? Tá todo mundo lá pra atender. Botafogo, Ana, Botafogo. Não, que Botafogo, você tá maluco. Vamos fazer uma mensagem aí, ó. Quem ligar lá, falar com o Renato... Pode falar com o Renato, está convidado para o café da manhã na Rádio Energia da Velha. É verdade, tem sexta-feira, tem café. Das 7 às 9, toda sexta-feira. Não, agora tem uma novidade, parece que vai começar a fazer café da manhã na quinta-feira. Não entendi. Vai começar a fazer café da manhã também na quinta-feira. Eu não tô sabendo, você tá sabendo acho que mais que eu, porra. Tá difícil. O cara trabalha na rádio, velho. Eu trabalho na rádio e nem sei disso. E só pra... Ele é estagiário na rádio. Ô, Eduardo, só pra divulgar. Eu não tô sabendo disso. Fanfarrão ele já é, né? Só pra divulgar. Viu, Mota, aqui em casa também tem um plantão. Que plantão? É um plantão. É uma planta grande que tem lá. Vamos lá. Vai lá uma coisa séria aqui, ó. Eu falei pro meu cunhado Bruno que quando eu ligasse, eu ia mandar um chupa. Com um cara. Então vamos lá. Vamos comigo aí. Quem é RJ, meu? Vamos lá. Ó, é o seguinte. Vamos lá. Vai? Tem um cara que ia voltar pra São Paulo, entendeu? Pra jogar no Santos. E por causa de dinheiro, mercenário, toda Santista. Ah, toda não. Eu falo em que nome é o Robinho? Da torcida Santista. Não. Manda. Um chupa Robinho. Mas por de quê? É uma louca, não é a louca? Ele merece, cara. Você ficou magoado com ele? O Arouca também, todos eles merecem. Esses caras que são ídolos de torcida, cara, não pode sair pra jogar em time rival. Não, o Palmeiras roubou ele de nós, mano. Pera só um minuto, O Edu, peraí. Um cara muito gente boa, entendeu? O Giovani, conheci ele pessoalmente, que tá lá no Japão agora. Tá? Agora? Ele garantiu pra mim o seguinte, quando voltar, volta se for pra jogar no Santos. Ô Edu, deixa eu te falar uma coisa, mas vocês consideram, juro, sério, você considera o Atlético um time rival? Cara, eu considero, porque é um time que tá lá na terceira colocação, meu. Ah, não, mas não é rival, o rival é aqui de São Paulo. Ah, é rival, cara, é rival, é alvinegro, não adianta. Rivaldo. Sei lá, eu não acho que é Rivaldo. Não, mas ele. Mas ele mandou esse chuva porque o cara trocou, não foi pro Santos e veio com aquele discurso: ah, eu amo o Santos. Mas peraí, né? Vocês precisam ver, peraí. Vocês não estão vendo. Se o cara mesmo o Santos, ele tinha ido pro Santos. Mas tem, ó. Tem um monte de coisa que foi falado na época. O Santos devia dinheiro pra ele, ele não quis pagar. Meu amigo, vem não cá, quis vamos pagar um monte de coisa. Mas não faz discurso, Domênico. Vamos lá, vamos lá. Não sei, eu tô só falando. Tem que mas não faz discurso. Eu sou contra discurso. Vai. Vamos me ouvir aqui, ó. Na atual circunstância, você acha que o Robinho precisa do dinheiro que o Santos deve pra ele? Ah, isso é problema dele. É, desculpa. Mas aí cada um com seu. Não. São duas coisas, Edu. Teve a época que o Santos ajudou o jogador. É o que eu sempre falo, ó, uma mãe cria um filho até certa idade. Depois dessa certa idade, o filho tem a obrigação de cuidar da mãe. Eu acho que nessa fase aí, foi a mesma coisa. O Santos precisava muito do Robinho esse ano, cara. Mas o Edu, precisava Edu, muito. Quando em olha aqui, ó. Santos, ó. A história do Santos esse ano poderia estar diferente do que tá, porque o Santos perdeu os pontos bobo, cara. Deixa eu te perguntar, ó. Muito bobo. Deixa eu te falar uma coisa, você já ouviu dizer... a seguinte frase: pra você conhecer o cara da mãe, você tem que dar dinheiro e poder? Ah, cara, não é bem. Cara, deixa eu te falar. Cara, uma coisa. Com certeza, cara. Não, é verdade. Quando você. Carambolas. Olha, quando você envolve dinheiro, é difícil. Tenta você se falar colocar, com a razão, né? Tenta se colocar. Mas o amor manda mais que tudo isso aí. Que amor? Mas jogador de futebol não tem amor nenhum por não, ninguém. Não, mas aí... Não, peraí, Edu. Tem? Peraí, Edu, vamos esclarecer as coisas aqui, peraí. Mas que jogador o que eu falo amor? Não é questão de amor, Domênico, é o seguinte. É o discurso do jogador. É esse discurso. Eu amo o time tal, porque quando eu voltar pro Brasil, eu vou voltar pro Santos. Mas é igual o discurso do dirigente que fala que o cara não vai ser mandado embora. Mas pra que isso? Não precisa. Não fala nada. Entendeu? Não fica falando porque eu quero muito, tá? Porque a diretoria do Santos não tá me ajudando. Não, tipo, não fica enganando. Não exatamente. Não enganando. Olha, se o Robinho tava livre... Quer ver só? Ué, eu não tenho nada a ver com o Corinthians, pelo amor de Deus, cara. Mas o Tite virar e falar aquela merda que ele falou e depois na primeira chamada pra seleção ele largar tudo e ir lá atrás da seleção, não tá certo. O respeito profissional que tá na seleção. Tu deve respeito às pessoas assim como eu te respeito. Respeito como respeitador que tu é respeitado por quem respeita quem respeita. Puta, mas tu é chato, Edu, como você é um cara que eu acho que você é um cara bacana e eu vou apagar essa imagem que nós tivemos esse entreveiro. Eu vou apostar com você no ar e vai aposta é a seguinte, espera só um minuto. Vamos lá ver a aposta. Vou apostar o Toba. Se o Santos, você falou que vai ser campeão, pra mim não vai ser, pra mim quem vai ser é o Palmeiras. Se o Santos for campeão, você vem aqui na rádio, eu pago uma cesta básica pra você dar pra quem você quiser. Boa. E tá se for certo. O contrário, boa. Você vai me dar a cesta básica aqui na rádio, vai você me trazer. Vai doar pra quem e eu vou doar pra quem precisa. Parabéns. Beleza. Eu te aplaudo aqui, cara. Parabéns. Tá apostado. O Domênico... Tá apostado. Porque você falou do navio e a gente acredita que você vai estar lá no navio. E o Domênico... E se você perder, você vai ter que pular lá de cima do navio no mar. Morre, moto. Ó, o Domênico... Reverter um momento de ódio ao momento de amor. Não, mas não é ódio. Domênico, você vai ouvir agora, cara. É isso aí, muito amor. Você é lindo, cara. Não. Cadê a música? Pera só um pouquinho. Não tem momento de ódio aqui, ó. Eu não tenho momento de ódio com ninguém. Não com ninguém. É brincadeira, nós conversamos, discute. Nada a ver. Vamos concluir a nossa aposta aqui. Vamos lá. Tá fechado. Tá bem amarrado. Você tá apostando no campeão uma cesta básica. Sim, eu acho que o Palmeiras é campeão. Você falou que o Santos vai ser campeão. E agora, quando for o jogo Santos e Palmeiras direto, nós vamos apostar duas cestas básicas. Eu acho que deveria apostar o Toba. Se o Santos ganhar, eu vou aí buscar as duas cestas básicas. Ah, porra, que aposta ridícula. Você falou de campeão, agora tá mudando. Ah, eu vou tomar pelo vento. Você falou que nós queríamos ganhar tudo. Todos os jogos. Nós queríamos. Peraí. Todos os jogos o Santos ia ganhar, não se dá, velho. Se você quiser, a gente aposta as duas cestas pra quem vai ser campeão. Essa é a aposta e ponto final. É pegar o lagarto. Então amarrou. Amarrou. Duas cestas pra quem for campeão. Se o Santos for campeão, eu passo as duas. E se não for nenhum dos dois, ninguém ganha. Eu trago as duas cestas. Agora é assim, ó. Se não for não, nenhum dos dois, já tá apostado. Se não for nenhum dos dois campeões... Dane-se, ninguém paga pra ninguém. Aí, nós vamos aí colocar as quatro cestas básicas à disposição da beleza. Rádio pra rádio fazer então, assim, a doação. Ó, se o Palmeiras e o Santos não forem campeões, eu pego as duas... E você paga as duas e nós com as quatro nós divide aí e vai leva pra quem quiser. Boa, parabéns, muito amor. Muito amor. Eu posso sugerir uma coisa? A gente se encontra lá na piscina do navio. Quem perder, coloca silicone nos seios. Tá louco? Tá apostado, Edu, é nóis. Tá louco, meu. Tá apostado, então. Tá apostado. Falou, meu. Falou, manda abraço. Peraí. Acabou, velho. Deixa eu fazer um merchan aí. Merchan, fala do merchan. Vamos lá, deixa eu ver se me ajuda aí. É, só Bozano me dá três vezes mais proteção e diversão. Pera aí, como é que é? Só Bozano me garante, dá mais três vezes. Me garante três. Três vezes. Proteção e diversão. Mais, proteção e diversão. Aí, então repete, como é que é? Sexta-feira eu pego, hein? Tá bom. Tá bom, vai. Tá bom, velho. Manda abraço. Pode pegar na pega aqui, ó. Só que é o seguinte: sexta-feira o programa é das 7 às 9. Às 9 não chega as minhas, nem chega às 10, acho. Então você tem que esperar. Às 10, né? Tem que esperar. Você espera aí, velho. Um espera uma horinha aí. E paga o almoço pro Domênico. Parabéns pra estagiária. E vem pagar o almoço. Pagar o almoço pro Domênico. Tô brincando. Parabéns aí pra estagiária. Deixa eu mandar um abraço. Peraí, vô, fala. Rapidinho, viu, o Santista? Fala, vô. A estagiária aqui. Que botou a foto no Face com a polpa dos seios, hein? Não, você tá louco. Parabéns, hein? É a Marina, hein? É uma foto artística. É um nu artístico dela. É um nu artístico. Você não viu? É verdade. Parabéns, hein, Marina. Ela é muito linda. Falou. Manda teu abraço, Edu, vai. Deixa eu mandar meu abraço aí, ó. Mandar um abraço pro meu cunhado Bruno. Tá, Santista. Mandar um chupa Mauro. Que ele não tá ouvindo a rádio, chupa, mas depois você. Vou pegar aí e passar. Não, é você, vô Mauro. Mandar pra ele. É chupa Mauro, não é chupa moto, é chupa Mauro. Não, é o vô, seu vô Mauro aqui. Aqui é o vô Mauro. Cara, pensa, ó, eu sou da seguinte forma, ó, pensa só. Você torcedor, fala, hein, cara, véio. É aquele torcedor alegre, entendeu, que sabe curtir a vitória e sabe curtir a derrota. É isso aí, velho. Não é verdade? Cara, é isso aí, beijo, mano, beijo. Doente, cara. Tem uns caras que é realmente doente. Que nem você. Eu não sou doente, não. Lógico que eu posso ser chato. Chato e doente é mesmo. Chato, mas você dá risada pra burro comigo, mano. Ô, Vinte. Beijo, manda nude. Ô, Vinte, entra aí na web aqui, ó. Como é que faz pra entrar, hein? Falou, Edu, abraço. Falou, Edu, um abraço, tchau. Como é que é esse site aí, Domingo? www.97fm.com.br/studioalvivo. Tá passando a foto da Marina. Eu queria ser essa árvore. Olha só, agora mudando um pouquinho de assunto, meus amigos, nesse final de semana aí, eu troquei as caixinhas que eu tinha lá no meu carro pelo novo adesivo do Sem Parar, viu? Boa, sensacional. Eu continuo, Motinha, e meu amigo Rudy Landucci, continuo com toda aquela comodidade, com toda aquela tranquilidade que o Sem Parar já tem, mas agora o meu carro tá mais bonito, tá mais bacana, tá mais legal. Né, esse pessoal do Sem Parar mandou muito bem, viu? Olha, agora com um único adesivo eu passo por pedágios, passo por estacionamento, sem ter que me preocupar com moedinha, com tickets. Não tem coisa mais legal do que você tá passando, tá todo mundo parado, aí você tá passando pelo outro lado sozinho. E quando você vai no shopping center, que você pega o ticket, você tem que ficar parar na fila pra pagar. Aí você não acha, aí tem que andar, desce de três andares. Sabe aonde eu vou falar que o cara sente mesmo a falta? Saída de cinema, pai. É ruim, chato, de madrugada, né? E você fica procurando onde tem um caixa aberto. Dá pra assistir outro filme ainda. Nossa, velho. Os caras duas horas na... Olha só, você não precisa se preocupar com Sem Parar. E sabe o que é melhor? Vem tudo isso numa conta em até 30 dias. E sabe como é que você faz pra trocar o seu Sem Parar caixinha pelo adesivo? Como? Fácil. Vai lá no celular, baixa o app do Sem Parar agora mesmo. Sim. E você vai encontrar a loja mais próxima de você. Você também pode encontrar no site o semparar.com.br, viu? Boa. Isso é o Sem Parar, meus amigos, é moderno, tá sempre à frente, é uma mão na roda na vida da gente, né? Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 na Energia 97. Agora 7:30. O Benjamin, primeiro o Eliar, depois o replay do estádio. Ah, o Benjamin vai falar de Eliar. Depois é só uma pitadinha, Rafa. Fala, pitadinha. Ó, o Edmundo, olha a audiência do estádio. Já chegou nele? Ele acabou de pedir desculpa ao vivo na Fox. Ah! E postou. Parabéns ao Edmundo. Falou que não tinha visto as médias, enfim. Edmundo, estou quase lacrimejando. E ó, pode ir na Pimpolini hoje, tá liberado. Tá liberado. Acabou de falar lá que era errou. E postou uma foto do símbolo do Palmeiras.

Nós vamos ganhar de vocês, nada pra derrubar o Cristóvão. O Cristóvão é incaível, é incaível. Você vai ver, nós vamos derrubar ele. Ah, meu Deus do céu. Acertei, hein? Oh, como vocês falam, falei loucura, hein, velho? Falei que ia derrubar o Cristóvão e eu acertei. E eu acertei, tá vendo? Antigamente era o São Paulo que derrubava técnico do, do Corinthians. Não, e vocês não lembram, né? Ah, o que foi, vovó? O Tite saiu depois do jogo do primeiro turno. Sim, mas o Palmeiras ganhou pela seleção, né? Tá bom, mas... Bom, gente, vamos... Menos, vó. Conta, vai. Ó, pro pessoal que tá, @mota97, manda um chupa pro Benja lá, que ele não quer ligar. Eu mandei um chupa pra ele, que ele amarelou, né, velho? Muito amarelou. Aí, que legal. Vamos fazer o seguinte, vamos às mensagens do WhatsApp, 943530150. Tem a música do Casão ainda, hein? Ai, tem a música do Casão? Mas cadê a música do Casão? Não tá aqui? Oba. Pegar a música do Casão. Oba. Pega depois a música do Casão aí. É o seguinte, vamos às mensagens do WhatsApp. Mensagens do WhatsApp que vem aqui em nome de HDI Seguros. É de bate-pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vamos lá. Corinthians perdeu. O Corinthians perdeu. O Corinthians perdeu! Do mano fala da torcida anti, que todo mundo é anti, a prova é hoje, ó. Motinha vibrando com Palmeiras, RG onde ele estiver essa hora vibrando com Palmeiras, Azedão vibrando com Palmeiras, e o Rudy e o Dodô também, né? Pra variar. Então, tá bonita essa torcida arco-íris aí hoje no estúdio, hein? Parabéns pros antes. Vai Corinthians, Davi da Vila Mariana. Chupa trouxa. Aí, boa noite, pessoal do estádio aí. É, aqui é o Marcelo Tancredo da Vila Romana. Não adianta falar bairro porque o Benjinha faltou. Trouxa. E o mano tava na academia. Só que em vez dele treinar os músculos, ele tava treinando maxilar. De tanto que ele chupou esse sábado. Ah, não. Chupa galinhada. Caramba, hein? Chupa galinhada. Ah, o mano tá chupando. Vamos lá, mais uma. Fala, rapaziada da Energia. Boa noite. Aqui é Miguel de São Bernardo do Campo. Esse ano, se não roubarem o meu Verdão e não derem uns pênaltis que nem deram pro Flamengo domingo, esse ano a gente levanta esse caneco. 2009 foi incompetência nossa, mas esse ano tá tudo certinho pra gente levar, hein? É verdade. É, eu também acho. Tá véio, tudo razão. Certinho, coerentinho, é, jogador. Tudo certinho, certinho. A gente joga certinho. A gente foi lá, né? O time tá arrumadinho. Pegou a bolinha, arrumadinho. Arrumadinho. Falou, chupa a galinha. Calminho. Respeitinho. A gente vai agora. Você ficou triste que o Cristóvão foi mandado embora? Não, a gente dá uma choradinha até. O treinador tem que se ajudar. Amanhã pode ser você, né? Agora, exatamente. Mas agora esse ano, viu? É seu. Vai jogando daí. Ali, certinho, coerentinho. Bonitinho, tietezinho, Moisésinho, faz golzinho, títulozinho. E bananinha. E vai pra Chininha depois, filho. Vai fazer chininha. Dá o título primeiro, depois você vai pra China. Bonitinho, a gente vai. Bonitinho. Pega o aviãozinho com Jesus, ele faz a escalinha e a gente continua. Mas bonitinho, né? Vem, Dudu. Tá bom. É verdade. Vem, Dudu. Tá bom. É verdade. Ganha. Verdade. Ó, vai felizinho. O gol do titulinho vai ser do Bananinha. Do Bananinha? Vai ser. Para, do... né? Não dá, né, velho? Bananinha fortinho, vai fazer no barradãozinho, golzinho, vai falar, chupa o Domeniquinho. Ô, oh, mas vocês são muito vingativos, velho. Bananinha. Mas vocês são muito vingativos, vocês querem ser campeão em cima do Vitória, velho. Só porque eles derrubaram vocês. O campeonato é apertadinho, certinho. Tinha, eu acho. Vamos lá? Eram três anãozinhos. Ah, aí tinha o... Anãozinho. Tinha o... O Bá sabe o Patinhas, nome. O Guinho, o Zezinho. Não, o isso são os... Era tudo coinho. Ai, ai, ai. Vamos lá, mais mensagem no WhatsApp. Pessoal, sabe qual que é a semelhança entre um flamenguista e um entregador de pizza? É que ambos só sentem o cheirinho. Vai, Palmeiras. Essa foi boa, hein? Essa foi boa. Vamos lá. Aí, galera do Estádio 97. Queria saber de vocês, quem era melhor, Luizão ou Luizito Soares? Se o Luizão estivesse hoje no Barcelona, quem seria melhor? Nelson do Capão. Valeu, um abraço pra todos. Valeu, Capão, tamo junto aí. Pergunta. Difícil, hein? Pô, mas você sabe de uma coisa? Luizito Soares. Esse negócio do cheirinho... Eu acho que o Luizão era melhor. O Kibiloco. Aquele humorista do Porta dos Fundos. Sim, que é flamenguista. Ele, não, ele é diretor, se eu não me engano, de marketing no Flamengo. Flamengo. Isso é coisa dele, ele mandou bem, velho. Porque só se fala disso. É, todo ele mundo. Ele mandou fala. Bem, ele mandou muito Oba, bem. O cara lá. Qualquer, hein, Domênico? É. Porque o cara sabia que o Flamengo sendo campeão ou não, esse negócio de cheirinho Rendeu pra caramba. Ah, rendeu. Rendeu. Isso é coisa do Kibe Louco. Ah, é? Eles colocaram lá? Ele inventou de marketing, tenho quase certeza que é. O cara assumiu mesmo, né? Parabéns pra ele, velho. Parabéns. Foi bom, se ele falou antes. Não, tô dizendo assim, parabéns pela criação, porque isso tá funcionando. Verdade. É chato, mas tá indo. Vamos lá, mais uma mensagem aqui do nosso WhatsApp. Porra, Dodô, você tá de brincadeira, hein? Dizer que o Herber foi ótimo, que não teve problema nenhum na arbitragem, você tá de brincadeira, hein? Um gol impedido e uma expulsão lá do menino injusta. Primeiro cartão... Ele inventou. Nossa. Embora esse não tire o mérito do Palmeiras. Marcão da Cidade Líder. Marcão, o melhor não tira o mérito do Palmeiras, hein, Nossa, tá completamente maluco. Um gol impedido, outro expulso errado. Eu não tiro o mérito. Nossa, tá maluco. Pô, o cara falando bobagem. Não vou nem falar. Vai se cuidar. Esse caminho é sem volta, meu. Posso falar, meu? Vai se cuidar. Você foi e voltou. Vamos começar a levar a TV embora, meu. Ô, Cassão, vamos ouvir tua música? Vamos lá. Ô, Jarbas, vou falar uma coisa. Essa música aí, Mesopotâmia. Mesopotâmia? Todos os reis de Stalingrado. Então, nossa! Vamos ouvir? Vamos lá. Alô, terráqueos de Nárnia. Todos ETs humanos. Tamo junto. Vem pra cá. Vejo você na luz do dia. A bicicleta tem 5 marchas. Como é ruim comer muamba, bambimba. Hoje o pedreiro não veio aqui. Faltou, cadê o Tobias? Dube do bal, cegonha. Comprei pamonha. Vamos subir, Galvão, vem. Tube do bal, cegonha. Alô, Arnaldo, vem. Tube do bal, comprei pamonha. Alô, Capiroto. Ainda ontem era esse ano. Pro boneco de pano. Acordou aí, meu? Sensacional. Tá inspirado, hein, velho? Sensacional. A música do Casão, agradecer ele, o arranjo do Ste Passarelli. Outra coisa. Sexta-feira, Domênico. Certo. Primeiro single. Eu vou lançar várias músicas de humor. Verdade, velho. Primeiro single, Carinho e Madeira. Verdade. Que é um MPB de pegação. Porque tem todas as músicas tem pegação. Certo. O sertanejo tem negócio de pegação, o pagode. Pode dar uma palhinha pra nós. O MPB não vou dar palhinha. Dá uma palhinha, pô. Vai, no Spotify vai estar no YouTube o clipe já sexta-feira. Jura? Sim, nesse estilo. Pô, que legal. Pô, então é um grande lançamento. E a primeira de sete músicas, a do Casão vai entrar junto na sexta-feira. Não vai ter lançamento a do Casão, que é aqui do estádio. Depois tem vários. Dá uma palhinha pra nós. Sexta-feira agora. Dá uma palhinha. Dá uma palhinha. Não pode. Não, o refrão assim. De noite tomo um vinho, de dia é esteira, minha vida é assim. Carinho, madeira. E tem a coreografia da madeira. É uma música romântica pra você. É muito linda. Quando que é estreia ou como é que vai sexta-feira ser? Sexta-feira agora. Vai lançar no Spotify, no Deezer, tem um monte de lugar. No YouTube, eu vou soltando aí nas redes sociais. Eu vou colocar aqui segunda-feira com exclusividade aqui no, em rádio, né, aqui no... E vou vir no Palhacinha, Domênico. Vai vir cantar no Palhacinha? Acho que é terça, não essa terça, agora a outra. Ah, você vai vir cantar? Claro. Vim trazer aqui a música. Claro. Eu vou trazer 27. Você, vou levar você também no Chidi. E essas músicas todas, me traz sim. Todas as músicas vão estar no navio da véia. Vai ter meu show ao vivo lá com a banda. Então vai ter essa, vai ter Hoje Não Tem Virote, que é um sertanejo. Hoje um não sertanejo tem o quê? De pobre. Hoje Não Tem Virote. O que é virote? Virote é o cara que vira... tequila na balada. Ah, é? Virote. Uma expressão do Wesley Safadão. Virote. Essa é nova. É. Tem também Limpei Cocô de Outro Alguém. Que isso? Ah, não! É um pagode pro meu cachorro que me deixou não quer mais viver. Ou é só sofrência. Tem também Deslegalize. Deslegalize. Que é um reggae pedindo pra deslegalizar o chá de camomila. É o Casão que canta? Não. É o Zeider. Eu imito mais ou menos o Zeider. Tem também uma de sapatão. Sapatão. É. Acho que são essas, eu não lembro. Pô. Ah, e tem também, olha só, um funk, Domênico. Ah, tem funk? Se na época de Roma existisse funk, como seria a letra? Ah, meu Deus. Chama Hoje é Dia de Castigar. Nossa. É. Legal, legal. Vai ser bem mano. Legal, bacana. Tem projetos, você vai quantos, quebrar a internet, total. É isso? Contando com a do Casão, são sete. Não, sete sei, músicas. Você vai quebrar a internet igual a Beyoncé. Parceiro, arranjos de Estê Passarelli, o baterista do meu show, e produção do, legal, do Pepe Cárdenas. Você fez um vídeo palmeirense tipo Beyoncé. Pepe Cárdenas. Hein? Você fez um vídeo assim tipo Beyoncé, de maiô e tal, dançando? Não, não. Eu tenho um clipe do Carinho Madeira, o Domênico já viu, já passei. Não, eu vou te passar. E eu tenho uma promoção no meu Face, que quem entrar no meu Face, rude.humor, facebook.com/rudehumor, quem fazer um vídeo dançando o Carinho Madeira, vai concorrer para ser protagonista do próximo clipe. Ó, oh, que legal, legal, show. Que é Hoje Não Tem Virote. Né? Show de bola. Hoje Não Tem Virote, é demais. Aí, momento grande Rudy Landucci aqui, meu. Rudy Landucci, hein, bicho. Obrigado, Domênico. Desculpa atrapalhar. Nossa, que isso, é nóis. E olha só, você tá lá no seu carro, né? Você tá lá estacionada, esperando sua mulher voltar das compras. Mas de repente... Ah, não. Putz, bateram no seu carro, você já desce prostituto da vida pra ver o que aconteceu. Mas aí você descobre que o motorista do outro carro, né, que tá lá que bateu... É, Ivete Sangalo. Vivete. Ah, Vivetinha. Ah, Vivete tava lá no encerramento da Paralimpíadas. A Ivete cantou, né? Tudo ontem, né? Sensacional. É, rapaz, que sorte, hein? A Ivete tem seguro da HDI. Aí vocês vão passar no HDI Bate Pronto, que é um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E olha, aí você vai resolver o seu problema. Já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Por exemplo, tem em São Paulo, tem lá no Rio de Janeiro, tem em Porto Alegre, tem em Salvador, pertinho da casa da Ivete, meu amigo. É, Vivete. Vai fazer o seguro do seu carro? Escolha a HDI. Com a HDI você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, né? HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97, Pereira Energia 97, em nome de KFC. Frango mais gostoso do mundo tá lá no Moca Plaza Shopping, tá bom? Boa. Mas o Cássio ganhou o troféu KFC esse final de semana. Agora KFC tomou um golzinho no meio das pernas. Nossa. É, cada rodada é uma energia, um goleiro aqui, hein? Nossa. Mas é os goleiros gostoso. Só que jogam nos times de... Ah, é melhor, da né? Capital? É melhor, né? Não, é só a gente, né? Pra tirar um sarrinho, né? Aqui, tá pra gente tirar sarro. É só pra saber o parâmetro. A senhora ia entregar o copão lá do KFC com a... Eu não entrego porque ia comer tudo no caminho. Ah, você come, hein, vó? É bom. Verdade, é bom. Trocou a fralda hoje, vó? Eu não uso fralda. Não, olha o respeito. Olha o respeito. Usa, usa sim. Não usa nada. Usa. Outro dia tava lá na frente da farmácia pedindo. Eu não uso fralda. Não. Só teve uma vez que eu me peidei. E aí veio. Que isso, vovó? Não, vó. Eu tava no ônibus. Aí é dose, aí né? Aí eu falei, velho? Olha que almofadinha gostosa. Quando eu vi, eu tinha me peidado. Ah, não. Ah, não, vovó. E o cheiro dentro do ônibus? Nojento isso. Mas é inodor. Inodor? É. Imagina, vó. É. Minha nossa senhora. Será que perceberam? Tá lógico. Bom. Nossa, ó. Que nojo. Estádio 97, em nome também de BV Financeira. Crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3037888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Também em nome de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas. Sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Em nome de Esther, construindo com valor. Deixa eu dar um recado importante, porque é o seguinte, gente. Olha só, estão abertas as inscrições, tá terminando, tá perto sábado, de terminar já. É sábado e domingo. É, rapaz, se você não correr, jogarei você... sábado. Vai jogar sábado, sim, Botinha? Eu jogarei sábado. É porque sábado. Agora, dias 23, 24 e 25 de setembro, torneio Energy Poker, o segundo torneio Energy Poker, sim, não é verdade? Sensacional. Motinha já está inscrito, você tem que fazer sua inscrição porque a premiação é garantida. Acabando, corre. 150 mil reais. Pô, tá bom, hein? Passar o Natal assim de já bem. 50 mil reais de premiação mínima. Nossa. Mínima. Adorável. Olha, faça sua inscrição, mas corre pra fazer. Acessa lá, energypoker.com.br. O torneio começa agora, como o Motinha falou. É sábado agora. Sábado, é sábado, 23? Sexta, sábado, domingo. Sexta, sábado, domingo? Sim. Você joga sábado? Eu jogo no sábado. Sexta, sábado, domingo. 23, 24, 25. Sim, sexta, se eu ganhar, domingo. Não vou dar pra ninguém, não, velho. Ah, é, mas você dá, que eu não, sei. Não, não, você que dá. Moto, você acha que você tem chance de ganhar, Motinha? Sim. Tem? Na outra vez eu cheguei na mesa final. É mesmo, é? É, vou chegar. Vou ver todos os flops. Só vai ter noob, velho. Os caras aí, só tem fofarrão lá, velho. Olha só, inscrições e todas as informações, acesse o site energypoker.com.br, tá bom? Segundo torneio Energy Poker, organização A Cassineira. Boa. Não deixe de participar, premiação mínima R$150 mil. E vai ter chopp à vontade, viu, pessoal? Eu acho lá. Que eu mesmo, sem saber jogar, vou me inscrever. É, pra beber. Vale a pena, hein? O vale RG pena. Vai só pra beber. Será que na sorte eu consigo ir passando? Sorte não. É difícil, que os caras que vão nem vão com uma vontade, velho. Ah, precisa saber. O cara fica muito louco. Mas você já jogou alguma vez? Já joguei. Mas você aprendeu as regras, tudo? Ah, mas eu não sei agora o que vale mais. Eu já joguei, mas eu acho que não. Não, tem que treinar. Isso aí é treino. Aquele filme Maverick, você lembra? Lembro. O cara jogava num barco flutuante, aquele filme ali que me empolgou pra jogar. Não, o cara tem que treinar. Mas acho que é outra... Outro estilo. É pôquer, mas tem vários, né? Você tem que treinar, velho, tem que jogar sempre. É, o esporte isso você aí. Começa a pegar a manha do jogo, entendeu? Saber quando você pode ir, quando você não pode. Mas é legal participar, velho, você vai aprendendo. É o esquema, é amarra, entendeu? Eu quero jogar de óculos, boné... Tá. Eu fazer aquela média, fazer aquela poker face. Ah, tá. É. Intimidar, né, Domingo? Opa! Não, para. Essa cara de pagar lanche. Não dá, né? Não dá. Verdade. Ô, vamos lá, beijinha. Vamos falar aqui de Extra. É isso aí. Você merece começar a semana torcendo com Extra Gol. Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E leleô, leleô, leleô, leleô. É, acompanhar a rodada do fim de semana, esvaziou a geladeira com aquela Brahma bem gelada? Responde aí. Então aproveite que o Extra tem ofertas imperdíveis e não deixe faltar Brahma para os próximos jogos. É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar o quê? Brahma, lógico. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com seus amigos e a família. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos e Brahma, o Extra é o dono da bola. Então escale a Brahma na sua torcida, hein? Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol, você merece Extra Economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação. É isso aí, beijinha. Ah. É, meus amigos. Ah, onde você tá, beija? Ô, beija. Onde você tá, beija? Ô, beija. Opa, cadê? Eu tô dando. O quê? Não, não. Eu tô dando. E a Maria dando. Tá. Eu tô dando. E o Sombra, meu? Dando. O Sombra também não veio, né? Eu tô sentado na porra da madeira. Ah, mas tá numa madeira boa, hein, velho? A madeira que ele tá. Tá legal, hein, velho? Cadê o Sombra? Eu não sei se é legal. Não sei se é legal. Ele foi viajar com a... Com quem? Com a Espanha. Original, velho. Na Espanha, não é isso? E ele só leva pra Osasco. Não, então, é que você é só um adendo, né, velho? Você não é oficial. A oficial vai pra viajar. Você é só diversão. Como é que é o nome da música do Rude? Carinho e Mateus. Então, carinho, você é pra isso. É, a oficial não, leva a família. Nem carinho faz mais. Não faz carinho, só madeira. Madeirada. E ele é bom nisso? Mais ou menos. Mais ou menos? Mas você gosta dele, né? Mas eu ensino certinho. É? É. E o Sombra é meio canalha, assim? Nossa, faz... Que isso, risadinha? Nossa, não, de porquinho. Canalha? É canalha. Ele arranha, tem jeito. Ele arranha todo o meu culote. Culote? É. Nossa. Olha só. Estádio 97, em nome também aqui de Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Ô, Matinha, fala da lojinha do Estádio 97. Ah, pra você flamenguista, vou falar porque como teve muito flamenguista no jogo do domingo no Pacaembu, eu vou falar pra você. Você vai entrar na loja do Estádio 97, www.lojadoestadio97.com.br e você vai olhar lá, olha, o que tem de produto pra flamenguista é brincadeira. É ó. Mesmo, tem mochila. Você que vai pra escola, faculdade, trabalho. Sempre tem que carregar coisa, né? O que tem de mochila tem 4 modelos, se eu não me engano. Irmão, vou comprar 37, irmão. Boa, professor. Você usa bastante, hein? Então, tem mochila do Flamengo. Pro cada mochila ali tem estojo. Agora, você que... Ó, relógio do Flamengo. Há 10 modelos de relógio do Flamengo. 10? Porra. Porque eles lançaram uma nova coleção, aí somou com a da antiga. Então você gosta de esporte fino, como disse o mano aqui, né? Esporte fino, social, uma coisa mais, né? Gosta de correr. Você entra na loja do estádio97.com.br e você vai achar vários modelos de relógio do Flamengo. Vários produtos para quem torce pro Flamengo. E você pode pagar em 3 vezes sem juros. Loja do estádio97.com.br.